Não, não é o meu ônibus que chegou aqui. Eu não quero dizer nada, mano. Não vai dar pra gravar, né, com o Odessa assim. Não, eu já estou saindo da conexão. Avisa quando você chegar em casa, Modeste. Tá bom, então, gente. Até depois. Valeu. Bom, me desligue. Olá, amigos. Vocês estão ouvindo o podcast Whatever. Vou arranjar o que fazer da vida, né? Silêncio na sala de aula, que vai começar mais um podcast Areva, senhores. Aqui é o Freud. Estamos aqui com o senhor Rafael Rodrigues. Presente. Senhor Thiago Moura. Presunto. Senhor Zenon. Aqui, senhor. Senhor Luiz Carlos Modeste. I'm here. E uma convidada ilustre do podcast Areva, Cris Peter. Presente. Podcast em que ela não vai falar sobre colorização. É verdade. Não, é o segundo. Pode até falar. Eu coloria muito. Eu tô ficando com medo do tema do podcast. Então, pessoal, hoje vamos voltar no tempo, nas nossas mentes bizarras, e lembrar dos tempos da escola, as merdas que a gente fazia no colégio, as merdas que a gente não fazia, as merdas que faziam com a gente, e por aí vai. Ai, Jesus. Isso daí é o Modeste tomando conhecimento do tema do podcast durante a gravação, por isso que ele tá assim. É um aluno atrasado que pega o tema no meio, né? É, porque a aula já tinha começado. E agora ele tá aí bem perdido na matéria. Até pra começar a falar de aula, a gente tem que falar do primeiro dia de aula, né, cara? Uma coisa que é praticamente um ritual, que é chegar na sala de aula e a carteira que você sentar no primeiro dia de aula fica estipulada, aquela carteira, ela pertence a você no resto do ano letivo, né? No dia seguinte, você chegar e tiver alguém sentado ali, aquilo ali é uma quebra de protocolo fodida, né, cara? Pode dar morte, mano. Eu já levei um soco na cara por causa de pegar o lugar dos outros. Nossa! É sério, cara, minha escola era meio Carandiru, assim. Cara, você acha a tua Carandiru? Eu estudei da quinta ao terceiro ano do segundo grau em colégio da polícia militar. Só homem. Nossa, isso explica muita coisa. Então, cara, a sua escola ensinava os caras a bater nos caras da minha escola. Cara, a parada é assim, ou você se impõe é na porrada quando você tá numa sala só de homem, cara. Não, pô, tem mas quando jeito. Tu tá no colégio, tu se impõe na base da porrada, né, cara? Não tem como se impor de outro jeito. Quando você tá no colégio que tem mulher, pelo menos você tenta pegar mais leve, porque tem mulher perto. Quando você tem só homem, você perde todos os barreiros. Mas aqui não era assim, cara. Que o pessoal pegava mais pesado justamente porque tinha mulher por perto. Isso é relativo. No Rio Grande do Sul, né, cara? Pra mostrar serviço. É verdade. Não, o Rafael falou faz sentido. Bom, eu nunca tive a desagradável experiência do Modeste de estudar numa sala só com homem, né? Graças a Deus, eu nunca passei por Sabe isso. Sabe o que me dava o maior desespero no primeiro dia de aula? Era a hora da chamada, que a professora ia falar o meu nome completo pela primeira vez pra sala inteira. Algum professor acertava teu nome de primeira, Zé? Nunca, eles gaguejavam, aí eu falava, sou eu. E o pior é que tu... Ah, não, tu é o... Eu sempre acho que o Z você seria o último, né? Mas era o Jota, era no meio da turma, o Jota, né? Aí, tipo, ficava... Começava, né? Tipo, Janice... Ah, não sei o quê. Aí chegava Jefferson. Se tinha um Jefferson, eu era o próximo. Cara, quem aqui já quis ser, tipo... Ter um nome começando com A pra poder ser o primeiro a sair quando tem a chamada, assim? Eu, cara. Aaron. Meu nome é Thiago, cara. É com T, porra. Era o último. E era o último dos Thiago também, porque é com Y. Isso, meio. É pior. Se tivesse 5, Thiago, você era o último. Tá, mas não é tão legal assim, não, a porque a se te chamam e tu não tá em sala de aula, só chega 5 minutos atrasado, tu já leva a falta. Só letra C, já aconteceu comigo. É verdade, o pessoal que é por último sempre tem como dar aquela entradinha pelo lado da porta. Assim. Agora vocês ficam falando isso porque o nome de vocês não começa com L, que nem o meu, que é Luiz. Eu sempre fiquei entre 23 e 25 na chamada. Nunca peguei 24, mas sempre beirei isso. Ah, era uma tensão foda isso aí também, saber quem que ia ser o 24 na chamada. Não, o Jota também ficava sempre ali perto também. Ficava, nunca, mas ainda bem que eu nunca peguei o 24. Eu não lembro não, se, não lembro realmente. Também não lembro, nunca tive essa sensação. Você nunca pegou, você tava bêbado? Você não lembra que você pegou o 24? É. O cão foi quem botou pra nós beber. Uma outra coisa que tem no primeiro dia de aula, aquele lance de o pessoal tá se conhecendo, né? Claro que tem muitas vezes a turma se mantém de um ano pro outro e tal, mas tipo, colégio novo, tu chega no colégio, fica todo mundo se olhando assim, e tu já vai vendo qual é de cada um, né? Fica aquela sensação estranha no início, né? Eu sou a pessoa mais antissocial do mundo em primeiro dia de aula com sala, por um jeito que eu não conheço. Ainda mais depois que entrei pra faculdade, que você vai pulando de sala em sala. No final a gente até faz amizade e tal, mas eu entro com aquela pinta de bad boy, assim, aquela cara fechada, cara morrendo. Aí hoje eu saí do jogo direto pra faculdade, hoje foi meu segundo dia de aula na faculdade nova. Tava com a camisa da torcida organizada. Então eu entrei todo mundo me olhando com cara de marginal, assim. Torcida organizada, né, cara? Queimou teu filme, João, no segundo dia. Não, mas tem as gurias que gostam dos bad boys. Ah, tá certo. Você falou de cara de bad boy, não sei porquê. Vocês lembram da propaganda de uma propaganda de carro que tinha o São Nunca? Sim. É igualzinho você, cara. Obrigado. Eu tentando fazer cara de Bud Revel na sala, fiz cara de São Nunca. Valeu. Cara, eu vou ser bem sincero, eu não lembro, até mais ou menos a quinta série, assim, eu até era meio comportadinho, mas da quinta série em diante eu não lembro de ter ido num primeiro dia de aula, porque era meio que uma regra, assim, não, tu vai no primeiro dia de aula, tu é muito CDF, cara. Aí tu, cara, você veio no segundo dia de aula. Pô, eu me amarrava aí no primeiro dia de aula, cara, o material tudo novinho e tal. Eu lembro do primeiro dia de aula, primeiro mesmo, da primeira série, assim, que a minha mãe me levou pro colégio, eu tinha acabado, pra não ficar chorando, ela me deu uma lancheira do Super-Homem lindo. Nossa, você nem foi zoado na escola. Pior que ah, naquela época era não, cara, né? Eu tenho um filho de 5 anos, assim, como é isso? O moleque vai com a mochila do, sei lá, do Ben 10, do Bakugan, do Cacete A4, o pessoal se amarra e tira onda, cara. Veio a fantasia do Super-Homem e resolvi ir de Super-Homem no prezinho. Ah, pelo amor de Deus. Parei. Cara, melhor do que de Robin, mas tudo bem. Aí eu sofri bullying no prézinho, que eles, as crianças assim, ah, tu é o Super-Homem? Então, aí eu tinha que, sabe aquele gira-gira? Eu tinha que, sentou todos os alunos no gira-gira, e eu era o Super-Homem, eu tinha que ir currando, sabe? Eu corri aquele dinheiro. Te botaram pra ralar, né? Tem que ser um que pô, meu primeiro dia de aula, primeiro, assim, na primeira série, tinha uma lancheirinha também. Aí eu não lembro do que era, mas tinha. Aí a minha mãe, ela colocou, na garrafinha térmica que vinha com a lancheira, ela colocou coca. Cara, o sacolejo da mochila, e andando pra lá e pra cá, fez pressão, cara. Mas lambrecou todo meu lanche, eu fiquei sem lanche. Abriu uma champanhe. Piloto de Fórmula 1, né? Estourando champanhe. Cara, vocês falam dessas coisas, eu lembro que no colégio da polícia era comum, a galera tá no pátio na hora do intervalo, cai um no pátio, para todo mundo, começa bicha, bicha, bicha. Caiu no pátio, era motivo de humilhação pública, assim. Não, quem gaguejava na sala de aula levava da turma inteira. Era um, dois, três e todo mundo gostava. E, nossa, cara, coisa bem de criança, mano. De primeira a quarta série, eu lembro que uma vez desenharam um pinto na cadeira, assim, com corretivo. Nossa, direto. Caralhinhos voadores. Caralhinhos voadores. E, cara, e quem sentava na cadeira, e direto, né, trocava a cadeira, eu, tipo, ninguém queria aquela cadeira. E, tipo, o cara levantava pra falar com a professora, né, que ia lá e trocava a cadeira. Não, e pra ver como criança é idiota, né, cara, tipo assim, tu olhava uma cadeira que tinha um pau desenhado lá, tu pensava, não vou sentar nessa cadeira, não. É, cara, eu até hoje olho pro assento do banco antes de sentar. No ônibus, em qualquer lugar. Não, vai dar lugar pra uma véia, né? Não, a senhora pode sentar aqui, isso aqui tem um caralho desenhado no banco. Aí chega pra véia, alô, sentou no pinto, alô. Que negócio, tu pode não conhecer ninguém no ônibus, cara, mas tu não vai dar mole, né, cara? Tu não vai dar mais pra nem te sacanear. Tinha um, na segunda série, eu acho, tinha um gordão, cara. Ó o bullying. Toda vez que ele levantava, que ele sentava na cadeira, todo mundo levantava. da puta. Isso era muito sacanagem, né, cara? Eu também fazia isso na escola. Eu era o humilhado que passava por isso, obrigado. Nos Estados Unidos o pessoal tem mania de fazer... Lá não tem lancheira, né? Tem muito saco de lanche, né? E uma vez eu vi uma história, eu acho que é esse site aí, de um pai que é desenhista, e o cara todo dia, o cara faz um desenho diferente no saco de lanche dos filhos. Acho que são dois... massa. Que legal, ai, que amor. Eu gosto muito nerd, assim, aí os moleques fazem o maior sucesso, né, no colégio, cara. Eu vi isso uma vez há muito tempo atrás, e não sei se é esse cara, mas eu tava procurando aqui agora, achei esse site aí, eu acho que é dele. Puta, ele desenhou o Apple lá do... Hey Apple, hey Apple, hey Apple. Nossa, muito legal, cara. Desenha, tipo assim, é muito variado, né? Ele desenha desde coisinha mais simples até uns troços mais... O cara desenha todo dia, cara. Então o cara tem que fazer, tem que usar... Tem que ser criativo, né? Eu não sei se ainda existe, tá? Eu nunca vi mais, mas quando eu era criança, bem criança mesmo, assim, tipo 6, 7 anos, tinha os leite em caixinha pequenininho, assim. Sim, eu lembro disso. E eu levava pra escola esse, sabe? Tinha chocolatado também. É, era sempre uma tensão, né? Pra ver quem é que os seus colegas, quem ia permanecer, quem foi pra outra escola, né? Que teve uma vez que me tiraram da minha turma e me colocaram numa turma totalmente diferente. E aí tava, tipo, todo mundo espalhado pela escola e eu cheguei lá, não conhecia ninguém da sala de aula. Foi terrível. Eu tive que impor respeito. Eu, como aluna alienígena lá dentro, os caras começaram a me tocar bolinha de papel cuspida da Bic, tá ligado? Zarabatana, a gente fazia isso. Exato, zarabatana. Eu era mais velha na turma, assim, eu não tinha a mesma idade, eu era uns 2 anos mais velha que a turma. E eu levantei no meio, a professora não fazia nada, eu levantei no meio da aula e tive um piti. Sim, de mãe. Vamos parar com essa porra agora mesmo. E eu achei que, né, eles iam ficar se fazendo, não sei o que. Todo mundo baixou a cabecinha e ficou assim, não fui eu, não fui. Ninguém esperava, né? Então, fora um susto, e aí eu disse assim, eu não quero saber quem foi, só sei que vão parar com essa porra agora mesmo, seus merda. Vai tentar a cara de um por um aqui, seus filha da puta. Não chora, engole o choro, engole o choro. Dando tapa na cara, né? Não chora, filha da puta. Você é mulher. E aí, nunca mais me encheram o saco. Isso foi no segundo grau, assim. Porque eu já tinha tomado muita cacetada no primeiro grau, assim. Eu disse assim, ó, no segundo grau, não. Chega de mudou de área, mudou de áreas, agora não, a história vai ser outra aqui agora. Exatamente. Agora, Cris, eu passei por uma situação mais ou menos parecida na sexta série. Mas aconteceu o seguinte... A gente tava no mesmo grupo na quinta série e tal, fez a primeira sexta série e eu acabei reprovando na sexta série. Porra! Eu já tava numa turma que já fumava e bebia praticamente, assim. Eu na sexta série já tava tomando vinho na sala de aula. E quando eu caí numa turma só de moleque muito cabaço. Eu quase barbado na sexta série com aquele monte de molequinho. Aquilo foi triste, cara. Fiz a sexta série 3 vezes. Ah, então você sabe. Meu Deus do céu. A gente falava que era especializada, né? Tipo assim, você não falava que tava repetindo, né? Não, eu tô fazendo... Que série você tá? Eu tô na sexta série especializada. Não. Eu conversando de mulher com o pessoal e os molecadinhas. Ai, eu comprei um Nintendo 8-bits. Ai, eu comprei um Master System. Acorda! Professor, no meu terceiro ano de sexta série, o professor de matemática entrou na sala. Porra, sei de novo, velho. Cara, repetir 2 vezes no mesmo ano é muita burrice, me desculpa, cara. Eu também já repeti de ano, mas aí é demais. Era bagunça, né, cara? Não é nem por nota. Exatamente, cara. É por bagunça, exatamente. Sabe aquela coisa, tipo assim, vamos passar pelo conselho e não passava? Eu falava que eu tinha que ter emoção, igual o Indiana Jones. Não tem graça passar direto. Tem que passar ali no bucho e cair em todas as matérias e precisar tirando um 8, 9. Aí tem emoção. Cara, eu vivia no... Tá, tudo bem que era no segundo grau já, mas, cara, eu vivia indo pra direção, cara, e nunca reprovei. Tudo bem que o colégio que eu estudava não era um primor em exigir qualidade do aluno, tanto que eu passei o terceiro ano do segundo grau inteiro indo com um caderno, um lápis, uma caneta e uma borracha pra todas as matérias. Eu só escrevia mal e mal nas aulas de português, que eram as aulas que eu gostava. Cara, sabe mas quando era, que eu me senti engraçado. Adulto, assim, na escola? Foi quando eu saí da quarta série e fui pra quinta. Porque aí era outra escola. Tipo assim, eu estudava numa escola que era de primeira a quarta série. Aí depois eu saí de uma escola de primeira a quarta série, fui pra uma que era de quinta a oitava. Então, cara, era tudo diferente, assim. Os irmãos mais velhos dos meus amigos estudavam lá, né? Pra mim, os caras eram adultos. Porra, 15, 16 anos. Ah, cara, eu também passei por isso, mas veja bem, eu estudava em escola pública, escola municipal França. Estudava na França, tá vendo só como eu sou? Eu estudava na França. Escola por isso a frescura. Escola municipal França. E aí depois eu parei, eu decidi que não era legal estudar na França, fui estudar no Pentágono. Pra você ver como eu sou o cara. Nossa. Com... Mas na escola municipal França, minha mãe era inspetora. Por isso, silêncio pós a explicação. Mas eu não podia fazer merda, cara. Minha mãe era inspetora. Eu fazia merda, a primeira pessoa que eu ia ver era minha mãe. Mas foi uma coisa muito maluca, assim, na quinta série. Tipo, porque de primeira a quarta série é aquela coisa, né? Ai, vamos todo mundo pro recreio, fazer filinha, uma sala de cada vez, não sei o que, não sei o que. Cara, quinta série, bateu o sinal do intervalo, pô, todo mundo saindo ao mesmo tempo, aquela coisa tipo de filme, manja. Aquela multidão saindo todo ao mesmo tempo. Porra, as meninas usam sutiã, cara. Que louco. Porra, as meninas te cumprimentam com um beijinho no rosto, velho. Que maluquice, cara. Você ainda se espanta com isso quando você vê essa adolescente saindo ao mesmo tempo dizendo colégio, tipo coisa de filme? Eu, na verdade, estudei até a oitava série em colégio municipal de bairro, assim, então, onde os professores conheciam minha mãe e pai e coisa assim. Agora, pensa que depois disso, eu fui pro segundo grau, pro colégio que é considerado o segundo maior colégio do interior do estado do Rio Grande do Sul, o maior colégio da Serra, né? Só que também, ao mesmo tempo, é o colégio pra onde vai todos os refugos, assim. Então, tipo, tu tinha que colocar alunos em alguma escola. Na época que eu tava no colégio, na época que eu me transferi pra lá, não era pra me transferir pra lá, era pra me transferir pra uma outra escola que era bem melhor. Só que aí faltou vagas e eu sou enganado, um dos refugos. Você tava no Mobral, é isso. Não, e aí acontecia isso, tipo, eles eram obrigados, né, a colocar o aluno em alguma escola. Quando não tinha escola pra onde ir, eles largavam nessa escola aí, que é o Cristóvão de Mendonça. E é muito diferente porque, imagina que é guardado as devidas proporções, é como sair de uma cidade pequena e ir pra, sei lá, Nova York, sabe? Uma coisa completamente diferente, um monte de gente diferente, tu vê a guria sentada no colo de guria e beijando guria, era uma coisa completamente fora. Os guris também se beijam. Esse Rio Grande do Sul, hein? Bem louco! A comparação com Nova York foi injusta, vamos pro São Francisco de uma vez. Cara, teve cara que foi expulso porque a guria tava fazendo boquete no cara, no corredor. E foi só o cara? E o cara, só o cara foi expulso? E olha a filha da putice, o cara foi expulso e a guria só assinou uma advertência. Não, cara, a guria tipo, pagou... Tipo, tava fazendo trabalho, minha filha? A guria pagou uma pro diretor e aí ficou tudo certo. Cara, diretora, cara. Então ela pagou pra diretora também, vai pensar? A escola que eu estudei da quinta ou oitava série não tinha nome, cara. Como assim? Ela chamava EMEFIN, porque era Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio. Mas o cara que fundou a escola tava vivo ainda, então eu não podia colocar o nome do cara na escola. Mas era uma escola tipo Don Corleone, assim, do Everybody Hates Chris. Tinha esse negócio aí de garota que fazia programa no banheiro, tinha nego que ia armado pra escola. Era um cara, colocaram uma bomba no banheiro, uma bomba caseira no banheiro dos guris lá na escola onde eu estudava. Encontraram um feto numa caixa de sapato. No meu colégio. Vocês já assistiram aquela série Boston Public? Sim. Que era da Fox? Cara, sem exagero, pelo menos 90% das bizarrices que aconteceram naquela série aconteceram na escola que eu estudei. Ah, mas tem coisas que não... Essas coisas não acontecem em escola de verdade. Ah, é? Vai estudar na escola que eu estudei pra tu ver se isso não acontece. Rafael, sabe se você falou da bomba agora? Eu coloquei no colégio da polícia. É, você inclusive já ensinou como é que fazia... Então marginal, né, modelo? Já ensinou como é que fazia bomba caseira durante o podcast, a gente teve que cortar isso daí. Uma vez eu comprei um potinho de Eno. O senhor cale-se! Os caras que estudaram comigo na quinta série, eu acho que uns 4 ou 5 ou estão presos ou já morreram, cara. Mãe, paradas Deus. Assim. Meu Deus! Era tipo, chegava na escola com um Gangsta Paradise de fundo. O meu mestre, minha vida. Explica tanto sobre vocês três que vocês não têm razão. Cara, é escola mas... pública, né, cara? Era escola, tirando cara, do Modeste, também era mas escola. Mas é pública, é pública. A minha também também era pública, mas só que era, a diferença é que era administrado pela polícia militar. Sim. Então, tipo, o nível de ensino era outro, o nível de cobrança era outro. Cara, era a mesa marginália, cara. A gente passava com um garrafão de vinho, cara. Eu ficava com o uniforme do colégio babado de vinho, cara, na sétima, não tava sério, né? Toda roupa modesta deve ficar babada de vinho, isso aí tudo. Eu sou o único playboyzinho que estudou em colégio particular aqui. É, também. É. Eu estudei em colégio particular. Vixe, vamos deixar esse pessoal pobre na outra sala. Vamos, né? Cara, pare com isso, que colégio particular é o que mais custa. Um de cada vez, os seus pobres. Vocês não sabem dar lugar, tá? Não tem educação. Pobre uma desgraça, né? Usava material didático dado pela prefeitura, né? Eu usava. Jesus! O lugar que mais consome maconha e cocaína em colégio é escola particular, sem falar isso. É porque a pública não tem dinheiro pra comprar. Tem que comprar. O pessoal da pública vai vender lá na particular. A gente cheirava cola. Bom, cheirava cola e falava crack. Começou a ficar rated R aqui. Cara, vocês lembram quando eu falei no podcast que eu já tomei álcool de cozinha com coca? Mas na escola. Adivinha. Foi fazer um trabalho pro colégio, a gente reuniu. Depois fazer um trabalho, a gente não tinha nada pra beber, foi álcool com coca. Ai, meu Deus! Virou aquela expressão pegar merda e jogar no ventilador? Tá, não vai dizer que foi feito literalmente. Literalmente. Ai, que nojo. Não, mas tinha um menino no segundo grau, numa escola bem cara aqui de Porto Alegre, uma das escolas particulares mais fodonas, assim. Esse meu colega, ele chegava, subia na mesa da professora e ele, eu não sei como ele conseguia fazer isso, ele escarrava e pendurava o cu de catarrento no teto. Caraca, bomba relógio, velho. Pra cair em cima da professora. Porra, velho, que gênio. É um cara desse, tinha que fazer faculdade de física. Hoje ele é tatuador. O máximo que fizeram no meu colégio, a gente mudou pra um prédio melhor e tal, e tinha umas pias de mármore fodidas e tal, e arrebentaram a do terceiro andar, que era o andar da minha sala. Arrebentaram a pia de mármore, assim. Aí foi feita uma investigação no colégio, sabe? A diretora quase botou aquele chapéuzinho de Sherlock Holmes, assim. Aí ela ia sala por sala, fazia interrogatório, chamava o aluno por aluno dentro da sala dela, jogava uma luz na cara, o que você sabe, o que você não sabe, tapa na cara. Ficou, investigou, não conseguiu descobrir, os pais tiveram que pagar pra uma nova pia, o caralho é quatro, e eu fui descobrir, tipo, uns 2 anos depois, que foi um amigo meu que quebrou a pia de mármore. Tinha trocentas teorias, né, cara? Não, porque um cara do terceirão levou uma marreta, não, porque tinha uma bomba, não. A gente foi descobrir que eles estavam fazendo um campeonato de quem plantava uma bananeira por mais tempo. Idiota. Meu Deus. Foi plantar a bananeira, ele deu com o pé na pia e arrebentou a pia de mármore. Explicação mais simples e mais provável, né, cara? Quando eu tava na sexta série, pela segunda vez, eu não sei quem foi o gênio que falou que ia ser legal colocar armários de metal na escola. Só que eles não colocaram dentro das salas, eles colocaram nos corredores. O que que aconteceu? Pegaram um indivíduo chato, colocaram o moleque dentro do armário, arrastaram o armário e jogaram o armário da escada, cara. Gênio, palmas. Gente, que terror. Não, teve o moleque teve... foi parar dentro da sala de educação física. Ai, cara. Coitadinho, que absurdo. O Brasil em ação aprendeu uma lição: que criança sem escola não levanta uma nação. Toda criança na escola, o Brasil merece. Teve um pessoal que ficava... O que que era isso? Eu acho que era oitava série, não me lembro que série que era. Só sei que os meus colegas estavam enchendo o saco de um dos nossos colegas mais nerds, quietinhos, que ele tava já com a penugenzinha dos bigodinhos, assim, mas não fazia barba nunca. Eles agarraram a criatura, botaram no chão e barbearam ele à força. Puta. Isso no colégio é fácil, nada. Isso é de menos. Você deve ter arrebentado a cara do moleque todo. Pois eu não sei como não arrancaram o lábio dele fora. Eu mudei de colégio 2 vezes, né? Porque eu também repeti, tá? Repeti, a oitava série. Mas oitava série, mas foi uma vez só. Eu sou burro, né? Eu sou um burro. Aí eu mudei de colégio, que eu estudava no colégio Pentágono, que era um colégio particular, caro pra cacete, exigente, o ensino era brabo lá. Mas eu já era muito vagabundo, né? Eu não passava por vagabundagem mesmo, não era por causa do colégio ser tão difícil. Aí fui pra um outro colégio mais barato, e aí cheguei lá, eu era o CDF, né? O pai viu que não tava valendo investimento? Né? Era tão pior que eu chegava lá, eu era o CDF, né? Eu sentava, cara, nas provas eu sentava no meio da sala. Aí eu fazia minha prova, eu fazia uma folha com a resposta, passava pra frente, uma folha com a resposta, passava pra trás e saía da sala. Fiz exatamente a mesma coisa, só que só no terceiro ano. É, de mais diferente, assim, que teve, cara, é que eu tinha um colega, que ele era federado de natação, fazia competição e caramba quatro. Mas ele já tinha usado droga, né? Já tinha cheirado, pô, e o cacete quatro. Ele era tão piroca da ideia, cara, que ele pegou giz. E ele quebrou giz, o máximo que ele pôde, pra ensinar o pessoal como é que o pessoal se conhecia, saber como é que se cheirava, cara. Desgraçado, cheirou o giz, cara. É você que financia essa merda aqui, seu maconheiro, seu merda! Ai, não. E aí ele puxava a carreirinha e falava assim, pô, cara, não dá pra fazer legal, porque esse pó aqui não é fino o suficiente. Então, tá vendo? Tô puxando, não vi a carreirinha toda de uma vez. Não dá nem um barato. Mas no pó, você puxa, vai direto uma vez, só fala, cara, não faz isso, bicho, tu tá botando os dias no teu pulmão. Não dá nada não, eu faço natação, isso aí, não vou... Porra, puta merda. Faço natação, giro cloro, todo dia. Cara, vocês falando nisso, foi coincidência que encontrei um colega meu da oitava série hoje no jogo do Atlético. Vou até falar o nome dele, porque a gente conversou sobre isso hoje. Walter Vinícius Grau. A gente na oitava série, ele ficava alucinado por uma professora de educação artística que a gente tinha. Imagina a sala só com um homem, entra uma mulher com uma bunda tipo Carla Pérez. Cheguei, estou no paraíso. Que abundância, meu irmão. Todo mundo mexendo, vambora. Aquele rabo. E o Pia ficava louco. E um dia, cara, ela se abaixou na frente dele pra uma outra carteira, foi explicar alguma coisa, uma maquete que ele tava fazendo. Cara, ele não se aguentou. Ele passou a mão na professora. Mas aquela de atolar a mão, cara, foi até a gengiva da manhã. Chamou do cara. Pai! Cara, ele só não foi expulso porque o pai dele chorou lá na frente. Caramba. Não, pior é que não aconteceu parecido, mas tipo, eu sempre nessa mesma escola que eu estudei, lá pela, eu acho que era a sétima série, oitava série, não me lembro. A gente só teve professoras mais velhas, assim, professoras e professores mais velhos. E uma vez uma professora de matemática ficou doente e botaram uma substituta. E a mulher era jovem, era bonita, assim, né? E teve um dia que ela resolveu ir sem sutiã pra sala de aula. E ela se apoiava na classe das pessoas pra, puta. Pra explicar, e o decote mostrava tudo lá dentro. Ai, que delícia! Então eu acho que foi a aula que os meninos mais fizeram perguntas pra professora. E o banheiro, maior, o banheiro que a gente chutou, né, cara? E ela inocentemente pensando assim, mas que classe interessada! Cara, eu fui pro show do Kiss em 99 com a minha professora de física. Nossa! Sim, longa história. Ah, vá, é mesmo? O Zé falou dos armários ali, eu lembrei. Tem uma história muito engraçada, cara, que aconteceu na oitava série, que hoje em dia é considerada a história de como o meu amigo saiu do armário. Só que isso aconteceu literalmente. Seu amigo, né? Sempre. Naquela época, no primeiro grau ali, em todas as salas tinha um armário. E aí na oitava série, a gente tava... O pessoal tava todo mundo meio que de saco cheio de uma professora que já era de idade e tal, e a gente já não queria mais ela, tipo assim... Eu não lembro exatamente se ela era mesmo uma professora de merda e tal, eu já não lembro mais. Eu só sei que naquela época a gente achava que ela tinha que ir embora, que ela já tava passando o prazo de validade ali, e a gente resolveu fazer um abaixo-assinado pra tirar ela de lá. E esse abaixo-assinado deu um baita de um rebuliço, assim, e, porque não sei o quê, porque o que vocês estão querendo fazer isso? Aí a gente soube desse rebuliço, e numa aula específica, a gente ia ter aula com uma outra professora que era a nossa orientadora. É a orientadora que se chama, né? Quando é a professora aqui. Isso mesmo. Quando é a professora que orienta, chama orientadora. É. Um, dois, três, e... Isso é bullying, hein? Isso é bullying. Sozinho, sozinho. aí a gente ia ter aula com a orientadora e a gente sabia que a orientadora vinha conversar com a gente por causa dessa história. Porque foi uma coisa que foi pro colégio, se espalhou pelo colégio inteiro, mas todo mundo sabia que tinha se iniciado na nossa turma. E a gente disse, ah, a professora vai vir falar com nós, vai vir nos xingar e não sei o quê. E um pouco antes dela chegar ali, um pouco antes de começar a aula, tava tudo no maior bafafá ali, a gente comentando o que a gente ia falar, o que ia acontecer, ah, não sei o quê. Aí um dos meus colegas, que é meu amigo até hoje, meu melhor amigo, chegou e disse, bah, eu não vou ficar aqui, cara. E aí ele pegou e entrou dentro do armário e se fechou, assim, segurou a porta fechada, né? E daí no que ele fez isso, acho que não deu um minuto, a professora chegou. É, a professora chegou, sentou, tudo normal, assim, todo mundo sentou, ela pediu pra todo mundo sentar, todo mundo sentou, ela começou a conversar com a gente, perguntou como a gente tava e tal, e aí entrou no assunto, né? E aí falou, ah, professora, sim, aí aconteceu isso, isso e isso, quero saber de vocês, o que aconteceu, por que vocês resolveram fazer isso. A professora sempre bem aberta, assim, à discussão e tal, então ela deixou a gente explicar o porquê que a gente tava fazendo isso, e aí ela explicou um monte de coisa, e aí a gente começou a meio que debater esse assunto e tal, e daqui a pouco, depois de uns 10, 15 minutos, assim, do nada, esse meu amigo pega e abre um armário, assim, tipo, como quem não quer nada, diz assim, olha, eu não concordo, tá? Eu acho que tu tem que... Ele começou a falar como se fosse a coisa mais normal do mundo ele sair do armário. O goiaba viado é respeitado! E aqui não? Aqui não! Que ele saiu e começou a falar, a professora, tipo, meio que deu um susto, assim. Ela não sabia se ela ria, se ela... ficava puta da cara ou o quê? Só que o mais engraçado é que, tipo assim, ele não pegou e todo mundo começou a rir, e ele não pegou e parou e ficou quieto, começou a rir junto. Ele continuou falando como entrando no assunto, assim, tipo, ele tava aí que ele tinha saído do armário e que tava todo mundo rindo, assim, ele tava dando a opinião dele e tal. É, ele é aquele cara da Academia de Gênios que morava no armário. Não, ele é aquele, ele aprendeu isso no filme Top Secret, que o cara sai do armário, sai da privada, sai de vários lugares. Não, e até hoje ele brinca falando que ele saiu do armário na oitava série. Cara, mas tinha esse negócio de conversar com a professora chegou no primeiro dia, a professora de inglês. A minha avaliação, eu vou cobrar do capítulo tal, eu faço uma prova valendo 5 e a prova oral valendo 5. Primeiro dia de aula, o sujeito bate na carteira, levanta e fala, professora, eu não faço oral. Ok! É, tem esses negócios, coisa retardada de colégio, né? Tipo, de sair do armário e de não fazer oral. Mas, tipo, a minha turma, ela tinha um problema, porque eu estudei com a mesma turma da primeira série ou terceirão, assim, sabe? Tipo, com raras trocas de alunos. Assim. Quando você cresce junto com as mesmas pessoas, você acaba tendo um retardo mental, assim, né? Porque você não conhece mais gente. Aquele mundinho ali só. É aquele mundinho autista. Pessoa, como é o autista, sério? O condomínio da Barra da Tijuca. Só sabe aquilo dali, fora no... Exatamente. Lá pelo segundo grau, tinha uma professora nossa, que ela era argentina, inclusive. E ela dando aula e tal, e nisso ela percebeu que um dos alunos, o Bruno, ele ficava o seguinte, ele enfiava a mão embaixo da carteira, puxava uma bolinha de papel, só que ele fazia movimentos meio robóticos, assim, sabe? Tipo, só um movimento de cada vez, e ia fazendo barulhinho assim, jogava a bolinha de papel no lixo, e voltava. Ela olhou, ela continuou dando aula, e ali... Na terceira vez ela olhou, Bruno, o que você tá fazendo? Aí o Bruno não respondeu, só... Aí ela continuou dando aula e ele... Ela, Bruno... Aí ela foi do lado do Bruno e olhava, Bruno... E ele não olhava pra cara dela, fixamente pra frente. Aí ela pegou e olhou que tinha um fio saindo de trás da camiseta do Bruno. Aí ela foi seguindo, dando aula e seguindo o fio que ela tinha do outro lado da sala. Tá o Edson com controle remoto. Que coisa retardada, meu Deus. Cara, tem umas coisas muito idiotas que a gente fazia, cara. Vocês faziam bomba no quadro negro? Desenhava bomba no quadro negro? Não. Na minha sala o pessoal desenhava uma bomba, tipo aquelas bombas num canto do quadro, e desenhava um pavio grandão assim. Quando a pessoa chegava, ele ia apagando. Ah, não. Chegava na bomba, todo mundo gritava. Ah, não. Uma vez não queriam ter aula de matemática lá e colocaram aquele peido de véia na sala de aula. Puta, isso é uma merda. Todo mundo já fez essa merda, cara. Mas de fora a fora, na parede inteira. Nossa. Tipo o que? É o barbantinho cheiroso que tá falando? Esse mesmo, esse mesmo. Cara, isso é horrível, bicho. Putz, uma vez a gente fez, a gente não, no caso eu fiz, tem que admitir essa. A gente, né? Já tá botando culpa no Zé. A professora de química, a professora Terumi, ninguém gostava dela. E um dia ela fala missa canhão na aula. Presidente da Associação de Pais e Mestres também. Coincidiu que nessa hora, nesse dia, na hora do recreio, no, já era noite, tinha a reunião da Associação de Pais e Mestres. Eu tava de saco cheio da Teruva e falei, vou sacanear. Tinha um orelhão no meio do pátio do colégio. Liguei pra pizzaria, falei, aqui é da Associação de Pais e Mestres, eu queria, você pode ligar aqui pra professora Terumi? Eu quero 10 pizzas de calabresa, eu quero 10 pizzas de mussarela e 20 litros de refrigerante, tá ok? Eles foram, levaram, cara, eles tiveram que pagar a pizza. Depois foi investigação de quem que ligou pra pizzaria fazer o pedido. Mas a gente tá falando de coisas que a gente como aluno fazia, cara. Mas, tipo assim, vocês tinham professores que faziam, tipo, sei lá, bullying com o aluno, coisa assim. Eu tinha uma professora que jogava giz na gente, cara. Ah, mas isso é normal. Pra gente ficar quieto tinha. Pô, cara, eu tinha um professor que era muito filha da puta, cara. Porque ele, quando dava a prova, ele sentava lá na frente e ele botava um óculos escuro. E ficava parado, sentado, com a mão apoiada assim na cabeça, de óculos escuro, cara. Eu não sabia se o desgraçado tava te olhando, pra onde ele tava olhando, se ele tava dormindo. Aí de vez em quando ele falava, ó, fulano, tô vendo ele, seu cara. Tu, puta, será que esse cara tá vendo mesmo? Ele tá falando isso só pra botar medo no resto, né? Já tiveram professor bêbado? Cara, eu já saí com professora, então tu já vi elas bêbadas. Rafael, já é a segunda vez que você fala. É, não, agora você tem que explicar isso aí. Tem que explicar isso aí. É que, na verdade, assim, são duas situações diferentes. Do Rafael, defina rápido o que é sair com a pessoa. Não gagueja. É, comeu ou não comeu? Não, e pra balada com o professor. Eu não posso falar isso porque eu vou saber se meus ex-colegas vão estar ouvindo ou não. Ah, mas, vai, agora já caiu, já foi, já prescreveu o crime, pode dizer. Comeu, mas ou comeu? No caso do show do Kiss, eu fui com a minha professora de física, com a irmã dela e com uma amiga dela. Show em 99, que foi o Rammstein que abriu o show, inclusive. Queria ter isso nesse show. Minha professora de educação física no fundamental tinha 20 e poucos anos, então eu chegava de segunda-feira, que as duas primeiras aulas eram com ela. Ela chegava de óculos escuro, acabada, cara. Sentava na mesa assim, as meninas jogam vôlei, os meninos jogam futebol. Quando eu tava no segundo grau, eu tinha 16, 17, né, cara? No terceiro ano tinha 17. Como é a escola pública, e tinha muita professora que tava fazendo estágio, assim. Então, tinha um monte de professora de 22, 23 anos, sabe? Então, tinha bastante professora nova, assim. E tinha algumas professoras bem, bem gatinhas, assim. Depois que eu mudei de colégio no segundo grau, depois a gente foi pra um colégio de freiras. Não era uma escola tão, tão high profile quanto a outra, assim, né? Mas aí também tinha esse lance de contratar estagiário na cadeira de educação física. E um dos caras que deu aula pra minha turma foi aquele cara que veio à fazenda, o Daniel, aquele modelo. Puta que pariu. Playboy mesmo, né? Professor nosso, professor velho meu, cara, eu encontro, página de policial, foi assassinado por roubar não sei o quê. É, mas Cris, a gente já tem experiência com esse pessoal de reality show, que o Moura participou do BBB 3, não é isso, Moura? Exatamente, 2. Do 2, eu confronto, desculpa. Só que ninguém lembra dele. Não, normal, você lembra de algum ex-BBB? Da edição que você participou, eu não lembro de nenhum, cara. Cara, a Grazi Massafera é a única que merece ser lembrada e quiser definir. Não, a Manuela, rapaz. A Manuela do Tirso. Chega. O podcast é sobre reality show, vamos seguir. O Brasil em ação aprendeu uma lição. Que criança sem escola não levanta uma nação. Toda criança na escola, o Brasil merece. Cara, eu fiquei impressionado. Vocês têm ex-professores famosos, professoras gostosas. Cara, minha professora de educação física, ela parecia o Modesto de peruca, cara. a Biula Balbricker do Porques. É, cara, era aquele nível, assim, sabe? Tive ruins também. Teve a professora que eu tive que ensinar inglês pra ela. Cara, tinha uma professora igual, professora de inglês. Ela queria ensinar a palavra female e ela falava family. Meu Deus. Cara, a Cris me lembrou uma agora, cara. Quando eu fui pra esse colégio, que eu repeti de ano, burro, e fui pra outro colégio, fui na oitava série, né? Teve duas situações engraçadas. Tinha um professor, cara, que era um negão careca, de olhos verdes, muito gostoso, afeminado, vamos dizer assim. Quase achei que você ia falar um gato, cara. Nossa, muito gato. Não, pra não. Espadaúdo. Olhos verdes, penetrantes. Aí o cara botou uma equação lá, que o meu colégio era fortão anterior, né? E o cara não explicou nada, ó, isso daqui é X, é isso por causa disso daqui. Eu falei, acredito que o cara vai fazer isso. É óbvio que ninguém vai aprender com o cara fazendo isso. O cara tá querendo que ele decore, não é assim. Aí eu paguei de babaca, né, e falei, mas, professor, você pode repetir que eu não entendi? Pra ver se o cara explicava direito, né? Tipo, primeiro dia de aula, cara, e a turma, todo mundo se conhecia, eu era o novo na parada. Aí ele falou de novo a mesma coisa, eu falei, não acredito. Eu falei, mas professor, me explica uma coisa. O X é isso por causa disso, disso e disso, porque aí inverte pra lá e aí é por causa disso. E aí falei a lógica toda do negócio, ele ficou muito puto comigo, cara. E todo mundo olhando pro cara, e ele, cara de puto, eu ganhei o ódio do cara até o final do ano. E teve um professor de inglês, cara, ele deu a prova da minha turma pra eu corrigir, pra ajudar ele. Nossa. Cara, ai, cara, CDF, filha da puta. Eu tô atolado, leva pra tua casa. Você traz corrigido pra mim. Tem uma prova aqui pra servir de gabarito. Falei, não, o cara não tá fazendo isso, maluco. Mas tava falando ali de professor que faz bullying com o aluno, né, cara? A gente fazia bullying com o professor. Primeiro dia de aula, segundo grau, assim, professor de química entrou, assim, né? Tava aquela expectativa, porque segundo grau, né? Você tá virando adulto, né? O uniforme até mudava no colégio, porque era o mesmo colégio. Nossa, você deixava de usar uma Grêmio, camiseta amarela, né? E passava a usar uma camiseta branca, tá ligado? Assim, agora a gente é os caras, né? Aí, primeiro dia de aula, aquela expectativa, a turma toda já se conhecia desde a primeira série, praticamente. Vamos ver quem são os professores. Aí veio uma professora, outra. Aí chegou o professor de química, ele era mais novo, ele devia ter uns 25 anos. O cara era baixinho, ele tinha a cabeça muito achatada, a orelha dele era muito bioda, tá ligado? E o cabelinho preto repartido no meio. Nossa. Aí o quadro chegou... da dor sem moldura. É. Aí ele chegou, seguinte, primeira coisa que eu vou falar, eu não curto zoeira com a minha cara. Pediu, né? E terminou com, aí ó, não curto, tá ligado? Aí ó. E a gente percebeu que ele falava uma frase e terminava com, aí ó. Então a gente passou o resto do ano inteiro falando, ele entrava na sala e todo mundo, aí ó, aí ó, aí ó. Cara, essa é a história de bullying de professor. Eu sofri uma vez, que quem é colecionador de quadrinhos vai saber o quanto dói isso. No terceiro ano, muitas matérias reuniam todos os terceiros anos que tinha no Colégio da Polícia, que lá tinha os profissionalizantes, que era o EG, Educação Geral, daí tinha desenho arquitetônico, patologia clínica e tal. Tinha algumas aulas comuns que reuniam todos os terceiros anos. Então tinha 110, 115 caboclos no salão nobre pra ter aula. E a aula de biologia era uma delas. E o cabaço aqui tinha acabado de comprar aquele GB X-Men Adventures, era a adaptação do desenho da TV pra quadrinhos. Acho que era o 3 ou 4, não lembro. Abri o livro e coloquei o gibi no meio. E tô lá na minha lendo, como se estivesse lendo o livro. Só que eu não notei tudo. O professor olhou pra mim com o livro. Eu nunca tava com o livro na mão. Fez aquele silêncio na sala. Ele foi chegando tem perto. Tem alguma coisa errada. É, ele foi chegando perto. Puxou o gibi e falou, ahá! Aí todos os caras, 110 caboclos. Rasga. Rasgou o gibi na minha cara. Ah, cara, mas foi só o trauma, porque tu não perdeu nada, que esse gibi era uma merda. É, nossa, você deu pra ouvir o grito da torcida aqui. Daqui. Mas o meu professor de biologia... no Super Bowl, tá ligado? O meu professor de biologia no segundo grau, cara, ele era fã de quadrinho, cara. Eu li várias HQs por causa dele, cara. Eu, na época, eram 4 bimestres, né? Eu já tava passado no terceiro bimestre, né, cara? Aí no quarto bimestre não tinha nada pra fazer. E ele disse, tá, velho, tu tá passado? Aí o Rafael respondeu, tô passada. Eu estudava sempre nos dois primeiros bimestres pra poder estar passado nos outros dois, pra justamente não precisar fazer nada nos outros dois. E aí eu podia, sem medo de ser feliz, eu podia cabular a aula e matar a aula. Passada. Um pouco no lance de escola pública e particular, teve uma mas vez eu não terminei de contar a história. Na cara! Vai, você que tá chato, Rafael. Não, é que como eu já tava passado, ele fala, cara, faz o que tu quiser. E aí a gente acabou descobrindo que os dois eram fãs de quadrinhos, assim. Daí a gente trocava HQ. Então eu li, por exemplo, toda a saga Invasão, eu li nas aulas de biologia porque ele me emprestou a coleção dele. Eu tô com medo de como vai acabar essas histórias. Também, vai ter romance. A gente é tanto em comum. O Rafael sempre teve altos relacionamentos com os professores, né, cara? Brincadeira. Foi desse professor que ele ganhou a primeira fantasia de Robin. Ele usava de não, Batman. Não, a fantasia de Robin foi com 7 anos. Fui o professor eu Batman que deu pra ele. Não, foi o professor Batman. Que é Robin, cansado, tonto. Eu tenho um pressentimento esquisito, Batman. É como se um batedor de ovos dançasse na minha cabeça. Não, mas sério mesmo, cara. Eu sempre fui bem popular. Até no segundo grau eu era bastante popular. Eu já contei isso em podcast. Era bastante popular até. E eu me dava bem tanto com os professores quanto com os colegas, com os alunos, com o pessoal de outras turmas. Tranquilo, assim. Nunca tive muito problema. Eu sou um que eu posso dizer que, tipo assim, se nerd é o cara que vive sofrendo bullying no colégio, cara, então eu não sou nerd. Tipo, nunca sofri bullying. Eu também, cara. Eu era meio, tipo, nice guy, assim, na escola também. Eu, na escola, eu tive uma técnica pra me tornar popular, né? Porque, assim, primeiro grau era meio zoado, tal, aquele que o moleque de óculos, sabe? Isso daí é zoado. Você tinha cara de vietnamita, eu não usava, né? Óculos. Vietnamita, parecia vietnamita. Sério, se eu me visse quando eu era adolescente, eu ia fazer bullying comigo. Mas aí cheguei no segundo grau e pensei, o que que eu tenho que fazer? Aí eu virei o engraçadalho da turma, né? O piadista, que tira sarro de todo mundo, que zoa os professores, e fazer o óbvio, escolher alguém mais fraco que eu pra fazer bullying contra essa pessoa e me tornar engraçado. É, você elegeu um alvo antes que você fosse escolhido. Exatamente. Como alvo. Deixa eu terminar a história. Na cara! Que loucura! Que é isso, mano? Eu selecionei o gordinho, que tinha a língua presa, era nerd, e tinha babinha no canto da boca. Ah. Aí... Não, mas já é uma piada pronta, cara. Era piada pronta. Aí botei o apelido dele de vaca braba, e daí inventei a brincadeira de dar chute na bunda dele e correr, porque se ele alcançasse, você apanhava, mas dificilmente ele alcançava. Thiago, eu tô com ódio de você agora. Você não tá aqui perto, cara. Eu ia dar uma porrada agora. Mas até uma vez que ele quase me alcançou, ele quase me bateu, porque se ele me bateu, ele ia me arrebentar de porrada. Né? Eu era uma pau de virar tripa, né? Quando eu era adolescente. Aí o que, que eu fiz? Eu contratei o aluno que era repetente, que tinha entrado na nossa sala, e que tipo, a gente tinha uns, sei lá, 12 anos, o moleque já tinha 15, e ele tinha 1,90m de altura, e eu pagava em gibi pra esse moleque bater, resolver. A história do Moura é muito história de filme adolescente americano. Cara, essa vida, né? É um bando de revel. Não, sério, Freud, você não vai acreditar. Eu tava pensando assim, cara, isso é muita história de filme dos anos 80, cara. A vida de Moura. Hoje, na sessão da tarde. Não, tem que ser aventuras... Altas confusões. Confusões no segundo grau, alguma coisa assim. A vida dele é uma comédia, a minha ser um drama, né? Porque vocês não sabem que sofre um gordo de óculos. Não, vamos muito longe. Vamos pensar, assim, o que, que uma criancinha baixinha sofre já. Só por ser a menor da turma. Eu sofri muito bullying. Cris, você acha que isso é problema? O cara achar que é o Van Damme e ficar te usando de show. O tempo inteiro. É daí que veio o amor do Modesto pelo Van Damme. Não, mas daí é pra pedir. É pedir pra sofrer bullying. Mas tá vendo como tudo a gente descobre? A psicologia da pessoa. É daí que veio o amor do Modesto pelo Van Damme. É porque era o saco de pancada do Van Damme na escola. E aí, de tanto apanhar do Van Damme, ele gamou. Foi isso. É o síndrome de Estocolmo, praticamente, né? É o Nelson Rodrigues, né? Bate e vira mão. Todo o ódio no coração que ele tava crescendo dentro dele, ele foi com um taco de beisebol pro colégio. Eu não sei da onde que ele arrancou o taco de beisebol, ele foi. E no começo da aula, ele falou com a... Eu acho que ele falou isso, porque ele se liga muito preso. E ele falou, o próximo que me zoar vai tomar com esse taco de beisebol nas costas. Coitadinho. Ninguém mexeu com ele, né, a aula inteira. Nem o que era o repetente lá, né, que ia se arriscar a tomar com o taco de beisebol. No final da aula, todo mundo esperando os pais, eu esperando meu pai. De repente eu vejo... sentadinho na escadinha do colégio, esperando o pai dele, com o taco de beisebol repousado ao chão ao lado dele. Aí eu parei do lado, olhei pro taco de beisebol, olhei pro taco de beisebol, peguei o taco de beisebol, olhei pro e sentei o taco de beisebol nas costas. Com toda a força que meus fracos bracinhos adolescentes minguados conseguiam, mas doeu pra caralho, porque caiu sem ar no chão. Aí sabe aquele negócio que você pega a ponta e ri? O cara batida rica, não. Uns 3 segundos de risada eu percebi que ele tava sem ar, e deixa eu começar. Eu quase matei. Você procurou saber o que aconteceu, cara, com esse moleque depois que ele virou adulto? Aleijou, quebrou a espinha do cara. Não, hoje em dia ele é engenheiro, milionário, mora numa mansão, casado com uma mulher bonita pra caralho, eu tô solteiro, sou designer gráfico. É um fudido. lembrei de uma história engraçada também, quando eu tava, no primeiro ano, né, do segundo grau, eu fui pra essa escola que eu falei pra vocês, que era bem maior, tá, uma escola estadual, não conhecia ninguém, assim, quando eu entrei, só que eu tive sorte que, tipo, praticamente todo mundo, era uma turma que quase todo mundo tinha vindo de outras escolas, então no fim a gente acabou se dando bem e tal, mas no começo teve toda essa coisa de começar a se entrosar, e tinha uma guria, eu achava ela linda, mas linda mesmo, sabe aquele tipo de guria, a Cris provavelmente não vai saber, mas sabe aquele tipo de guria que o cara não consegue não olhar, sabe? Tipo, por mais que tu não queira olhar, tu não tem como não olhar pra essa guria. Ela era muito linda. Ela sentava numa outra fila, mais atrás, né? Então eu tinha que virar a cabeça, né? Olhar pra trás pra olhar pra ela. E ela namorava com um cara do terceiro ano, que era um cara enorme, assim, grande e forte e tal, né? Elas ficavam lá juntos e tal, nos intervalos das aulas, durante o recreio e tal. E uma vez, os guris estavam tirando onda e tal, não sei o que, e me chamaram pra fazer, sei lá, o que quero fazer lá. Falei, ah, não tô afim, né, cara. E aí eles começaram a tirar onda com a minha cara, ah, não sei o que, tu é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, foda-se, né, cara, tipo, tá, daí uma hora eu tava lá e daqui a pouco esse cara grandão aí, ele tava com a guria lá. E aí depois dos guris começarem a me encher o saco, ele pegou e chegou e deu uma batida na mesa, assim, da minha mesa, né. E aí eu pensei assim, puta que pariu, a guria contou que eu ficava olhando pra ela e agora ele vai me cagar a pau, né, cara. Aí eu pensei, é o fim da minha vida, né, cara. Minha vida passou diante dos meus olhos, assim, que momento. Só que no fim das contas não era isso, cara. Ele chegou, bateu a mão na mesa, mas tipo assim, só pra me chamar atenção, assim, porque ele pegou e falou assim, cara, esses caras estão te incomodando, se tu quiser, eu posso dar um jeito neles pra ti. Nossa, o melhor cara, amigo do meu inimigo. Ele virou meu melhor amigo, cara. Mas daí eu disse, não, capaz, esses caras são meus colegas, são gente boa, eles só estão tirando onda, né, cara? Ah, se fosse eu. Então, cara. Realmente os caras estavam só falando besteira. E aí eu falei, não, fica tranquilo, cara. Aí depois eu fiquei amigão dele, cara. Amigo dele e da guria, assim. Só que daí eu parei de olhar pra guria, né? Tipo, não, a gente ficar meio pegar meio mal. Ah, assim. Achei que você ia dar aquele migué de virar amigo do cara pra pegar a mulher dele. Não, eu não era esperto. Eu sempre fui muito ingênuo. Usou a técnica do professor do Freud, né? Meteu um óculos escuro. Ai, é verdade. Ficava lá os dois se beijando e o Rafael olhando. Não, mas era assim, ó. Não era, por exemplo, assim, eu não era apaixonado por ela, entendeu? Só que ela realmente, ela era muito bonita, assim. E que eram muito bonitas que estudaram comigo. Hoje em dia estão tudo feio, com três filhos. Cara, é verdade. Pior que é mesmo. As gurias de... Como eu não estudava com mulherada, eu ia muito pra clube, saía e tal. As gurias que eram as gostosas antigamente, então tudo baranga. É, e as feinhas, normalzinhas, você olha assim, eu fico... Tão gostosas. As magrinhas, então, ficaram uns filé, cara. Então, cara, eu estudava com um cara na escola, assim, que foi, tipo, acho que da terceira até a sexta série que ele passou, eu fiquei, a gente estudou junto, e é um cara que, assim, ele morava, assim, num bairro rural da minha cidade, quando ainda tinha um bairro rural, né? Inclusive, então, ele foi indo e você foi ficando na sexta série, né? Fui. Foi exatamente isso. Mas aí ele sempre foi vítima de bullying, né, por causa disso. Porque ele morava num bairro que não tinha asfalto, ele não tinha, a família dele era bem humilde, o pai dele tinha lavoura, essas paradas assim, os caras zoavam ele pra caramba, né, pé vermelho, ele chegava na escola com o pé sujo de barro e tal. O nerd captivo? Era o desapelido dele. E aí começou, e passou de bullying verbal, começou pra agressão física, né. Isso tipo terceira série, aí foi passando quarta, quinta série, eu fui pegando amizade com o cara, assim, chegou na quinta série, mais ou menos, esse cara, ele trabalhava, tarde ele trabalhava na lavoura com o pai dele, na roça, então ele já tinha uma estrutura diferenciada dos outros moleques, né? Só que a mãe dele era daquelas muito em cima, assim, vivia dando porrada no moleque e tal. Ele era bem retraído, ele era tímido e aguentava, assim, zoeira dos outros sem reclamar, sem revidar. Aquele cara do Footloose, que era grandão, fortão e... Tipo, é, saca, gigante gentil, né? Teve um dia que a gente tava de aula vaga na escola, aí tava todo mundo lá embaixo, ficou o moleque na sala de aula e eu fiquei lá, tava mexendo na minha mochila, um negócio assim. E entrou três dos moleques pra zoar ele. E começaram, e aí, não sei o que, dar pesco-tapa no moleque, tipo, fizeram uma rodinha assim, dar pesco-tapa no moleque, e ficar dando chute assim, pô, lava esse tênis, não sei o que. Pô, galera, dá um jeito aí, pô, vamos parar, deixa o cara quieto, não sei o que. Aí o moleque, ele só tava de cabeça baixa, teve um que chegou e deu um tapa na cara dele, velho. Na hora que o moleque deu um tapa na cara dele, ele só colocou as duas mãos na carteira, assim, levantou, calmamente, deu um passo pra trás e moeu os três na porrada, cara. Zangief Kids. Eu nunca me envolvi muito em briga de colégio assim, não, cara. Eu lembro que uma vez eu apanhei muito porque botaram pilha que eu tinha sacaneado um cara que eu não tinha sacaneado. E aí o cara me chamou pra porrada. Eu também não ia dizer que não, né? O cara me sentou a porrada que o cara sabia lutar e eu não sabia. Mas uma vez só, cara, tinha um cara muito chato que enchia meu saco. Eu não sofria muito bullying, não. Eu era aquele cara que era vagabundo e passava despercebido, entendeu? Tinha um cara que se não vinha com a minha cara encher meu saco, cara. O cara inventou de me chamar de Lobão na época, que o Lobão tinha problema com prisão, com um monte de coisa, com droga. Ele ficava com isso, né? Qual associação que ele fazia? Ele falou isso uma vez e porque eu ficava na minha quietão e falava que eu era drogado. Fiquei puto pra caralho. Aí, né? Porra, aí uma vez só que eu revidei nesse cara, que ele ficou enchendo meu saco, bicho. Aí eu segurei o cara pela gola e empurrei na parede, cara. Aquelas paredes de chapisco. Eu arrebentei a costa do cara na parede de chapisco. Falei, meu irmão, acabou. Parou com isso agora. Nunca mais o cara encheu meu saco. O cara foi falar pro resto da sala, né? Cara, o Freud tava doidaço hoje, cara. Não, pior que... Hoje foi crack. Droga, velho. Não, ele ainda continuou brincando ainda, mas aí passou a respeitar de vez em quando, né? Ele já não zoava com a mesma frequência e tal, de vez em quando. Não. O Lobão não vou sacanear, não, querido. Aí eu olhava pra ele e ele já parava. Mas é normal. Você acaba fazendo amizade com a tua vítima de bullying, assim. Tem um amigo meu, o Edson, a diretora falando lá na sala, lá na frente da sala, sobre alguma coisa do colégio. Tava sentado, só que ele tava com o pé pra fora da carteira, assim, pro lado do corredor, sabe? Tipo, mas inocentemente com o pé ali. O Edson, meu amigo, notou esse detalhe, levantou, pegou um lápis, um apontador, e foi como se fosse apontar o lápis na lixeira da sala. E quando ele passou pelo pé do... Ele bateu no pé do... Se atirou no chão. Se atirou de verdade, assim, sabe? Se arrebentou no chão, ele levantou, tipo, ficou deitado no chão com uma mão na canela, assim. Ai, por que tu passou a perna em mim, cara, diretor? Na hora, olhou o pé do... Pra fora da cadeira, o Edson no chão, foi pra diretoria, ele ficou uma hora mais ou menos tomando um sermão de não fazer bullying com os colegas. Mas cara, eu tô ficando com mais ódio de você a cada segundo. Ele era muito retraído. E quando a gente ficou mais velho, assim, 17, 18 anos, aí eu e o Edson resolvemos, não, vamos levar esse moleque para a vida noturna. Passou, né? Começou a levar ele pra balada. Começou a levar ele pra balada, apresentar as meninas, daí ele ficou amigo da gente. No início do podcast que eu falei que eu levei um soco na cara por causa de negócio de lugar, né? Na escola eu sempre fui assim, baixinho e muito magrelo, né? Então, assim, pra não ser zoado, eu tentava me impor de alguma forma logo nas primeiras semanas, né? Isso chama síndrome de Pinscher, sabe? É bem por aí. E tinha um cara, o Daniel, ele era bem mais alto que eu, mais forte, né? E ele gostava de uma menina. E essa menina gostava de mim. Não foi tão bom assim, porque... O garanhão do Areva sempre, né? Depois do Romelinho, que é não, pô. Quando eu era criança, era bonitinho, cara. Mas já tinha essa Areva gigante? O nariz foi crescendo, O nariz cresceu mais depois, Zé? Foi isso? Cresceu depois, foi. O nariz é a única parte do corpo que não para de crescer. Eu tenho a teoria que aos 40 vai se transformar num nariz, mas enfim. Ele vai ter uma quilha no lugar do nariz. Aí esse moleque, ele começou a invocar comigo quando ele descobriu que a menina que ele gostava de mim, né? Começou a implicar comigo e tal, aí eu não sei, eu peguei uma cadeira e fui pro meu lugar. Ele falou assim, essa cadeira é minha, não sei o que, esse lugar é meu. Eu falei, não é não. Ah, é sim? Não vou sair. Ele virou e, pô, deu um socão na minha cara. Primeira semana de aula. Aí, qual seria a minha opção? Abaixar a cabeça na carteira e chorar? Ou então pegar o tampo da carteira que tava solto e meter nas costas dele? Claro. Então ele fez isso. Ele deu um soco na minha cara e virou de costas. Na hora que ele virou de costas, peguei o tampo da carteira e... Foi tipo Trapalhões. Aí os caras olhou assim, louco, velho. O moleque caiu no chão, passando mal, não sei o que, eu vou vomitar, eu vou desmaiar, não sei o que. Sem ar. E aí depois disso, pô, também virei amigão do cara depois. Aí vem a musiquinha. O Brasil em ação aprendeu uma lição. Que criança sem escola não levanta uma nação. Toda criança na escola, o Brasil merece. Acabou lá a aula, gente. O Rafael chegou a falar rapidinho aí. Chris Peter, você é uma menina educada, uma pessoa gentil. Você nunca fez isso, né? Ah, sim. Cabulava, sim. Chris Peter, que inclusive mantém a sua voz de criança até hoje, né? Até hoje. Já enganei muito o telemarketing com a minha voz de criança. Pô, que sonho! Ela não pode atender, ela não tá em casa. Rafael tá feliz porque é a primeira vez no podcast Whatever tem alguém com a voz mais fina que a dele. É, pois é. A gente podia passar aquele trote do tio, a minha mãe tá aí. Ah, cara, eu quando tava nesse colégio que eu, da oitava série, é que era uma beleza, né, cara? Porque eu só andava com a galera da bagunça, porque eu não precisava estudar e fazer as provas me dava bem, porque o colégio era muito fraco. Então, cara, foi o melhor ano da minha vida no colégio, cara. Eu tipo, pulava muro pra comprar ovo pra atacar no esgoto. Tudo que aqui no outro colégio eu passava despercebido, que senão ia me ferrar. Nesse eu tava junto com a galera da bagunça, cara. Eu me divertia muito. E a gente matava aula pra ir pro fliperama, pra jogar totó. Cara, era direto, cara. Eu não prestava. O meu colégio, assim, pra matar aula era um inferno, porque aquilo era uma prisão, assim. Ele era um prédio e os muros ao redor do pátio tinham, tipo, 6 metros de altura, assim, sabe? Tipo, era impossível você sair de dentro sem. E a única saída era do lado da diretoria. E um dia, ia ter uma prova de biologia na primeira aula, mas no mesmo dia tinha a inauguração de um supermercado que era perto do colégio, e ia ter, tipo, coquetel, iam distribuir salgadinho e refrigerante de graça. Então a sala inteira resolveu que queria ir pra lá comer salgadinho e refrigerante de graça depois da aula da prova de biologia, que ninguém podia perder, né? Aí foi montado uma estratégia de guerra pra gente sair de dentro daquele colégio. O que aconteceu? Deu o horário do intervalo, todo mundo pegou seu material, e estava frio na época, então todo mundo de jaqueta, todo mundo combinou de ir com jaqueta larga, botou o material por dentro da jaqueta e saiu pro recreio, normalmente. Só que o plano era, assim, eram 30 pessoas. Então a gente dividiu todos em trios, assim, sabe? Tipo, 10 trios, que cada um ia sair pra um lado. E começou a estratégia de guerra. Todo mundo foi sendo pego, um a um, assim, né? Sem... Tinha lá o famoso MacGyver, que era o tio Célio. Ele era o... Sempre tem aquele tio que resolve tudo dentro do colégio, né? Que conserta as coisas. Era o tio Célio, o MacGyver. Tipo, um grupo foi pra tentar pular o muro numa parte que o muro era mais baixo, né? A primeira menina pegou, jogou a mochila e pulou. A segunda menina jogou a mochila e pulou. Quando a terceira menina jogou a mochila, caiu na frente do tio Célio. Assim. O tio Célio catou a mochila e viu a menina despencando lá de cima. Mas... E assim foi. Eu fui pego, outro foi pego e fui catando cada um e tal. Só que daí o pessoal da diretoria notou que a nossa sala estava tentando escapar, então saiu todo mundo da diretoria pra ir catando os alunos. E a diretoria ficou vazia. Sobraram dois amigos meus, o Bruno e o outro Thiago. Os dois olharam pra diretoria vazia, olharam ao redor, abriram a porta da diretoria, passaram pela sala da diretoria e saíram do colégio. Sim. Que cara de pau. E as dois, pô, beleza, né? Saíram pela ruazinha do colégio. Pô, beleza, vamos então tomar um sorvete aqui e tal, de uma sorveteria perto. Na hora que eles entram na sorveteria, psicóloga do colégio tomando sorvete na sorveteria, assim, morreu. Aquele dia a gente ficou até 1 da tarde no colégio de castigo e o pai pro pai tinha que ir buscar a gente dentro da sala de aula. É, isso era Alcatraz mesmo, cara. Putinho. Muito Alcatraz. Minha sala de aula ficava no segundo andar e eu e um amigo meu, a gente conseguia sair pelo vão da janela da escola e descer pela calha do... Caralho. Nossa, colégio de marginal mesmo, né, cara? Era, tipo... Faltava ter Tereza. No... Era tipo Ethan Hunt, assim, missão impossível o negócio, cara. Antes de falar de matar aula, como a gente tava falando, eu só lembrei de um colega meu, José Constantino, a gente tá falando de vacilo que a gente dá em sala de aula às vezes, e me lembrou agora, a gente, semana de prova, todo mundo quieto, colégio inteiro quieto, a sala em silêncio, o cara me solta um garroto de dinossauro, aquele mega garroto, sabe? Quando ele nota que todo mundo tá olhando pra ele, a professora também ele emenda com tim. Aí a professora vai mandar ele pra fora da sala. O professor, eu só espirrei. E eu sempre fui conhecido lá, quando o pessoal, o colégio inteiro entrava em forma, o colégio militar ficava tudo em forma, e o sargento no meio do pátio fazia as comunicações, lá via os comunicados com a gente, e falava das operações que aconteciam. E sempre que tinha, assim, o sargento falava, olha, um aluno do colégio foi visto com uniforme alterado num fliperama, o colégio inteiro virava pra mim. Ele sabia que eu matava aula, colocava uma camisa de... Porque assim, a gente tinha o uniforme do colégio, a gente não podia usar mais nada fora. Tipo, não podia usar a blusa amarrada na cintura. Quando era dia de farda, não podia tirar a boina. E aí, eu saía do colégio, amarrava a blusa na cintura e colocava uma camisa do Iron Maiden por cima. Ele era o rebelde. E nessas de sair, de matar aula, porque o colégio tinha a caderneta de comparecimento, que era carimbada todo dia lá. E entrava na sala do sargento, que era meu amigo, ele tinha servido com meus... Ele tinha sido subordinado do meu tio, que era coronel. Então, pô, já tinha virado amigão do cara. Eu entrava, pegava minha carteirinha e saía pra matar aula numa boa. E nesse ano, foi em 96, o Atlético tinha acabado de subir pra primeira divisão e a arena, o estádio da Baixada, é próximo do colégio que eu estudava. Então a primeira coisa que eu fiz, eu saí do colégio, coloquei a camisa do Atlético e tô indo pro jogo do Atlético. Na esquina do colégio tinha tido um acidente e todos os diretores, o pessoal de pátio que são sargentos, tenentes, estavam todos na esquina, eu tô de cara com todo mundo. Eles só olham pra mim com a camisa do Atlético. Modeste, volta. Direto pra cima de cara com eles, assim, matando aula sossegada, só faltou acender um cigarro ali. Ah, cara, a maior merda que aconteceu de colégio, assim, teve nada a ver comigo, mas ferrou todo mundo. Quando eu estava na escola técnica, tinha um segundo grau já, né? Óbvio, né? O pessoal era liberado pra sair no recreio, pô. O pessoal já é mais velho, né, cara? Aí tu saía no recreio, tu ia lá na outra rua, ia na padoca, não sei o que lá. Pô, aí um belo dia teve uma batida em frente ao colégio, cara, de um ônibus escolar e um outro carro. E o motorista do ônibus discutindo com o cara do carro. Cara, exatamente na hora do recreio, cara. O que os animais da escola técnica fizeram, cara? Ficaram botando pilha, zoando geral. Começaram a empurrar o ônibus, cara, de um lado pro outro, cara. Uma turma empurrando de um lado, outra turma pro outro, cara. Porque fechou a rua a batida. Cara, foi um inferno. Aí balançaram com o ônibus, cara, foi uma merda. Aí fecharam, a gente não podia mais sair. Aí era obrigado a ficar dentro do colégio, comendo aquela cantina desgraçada que todo dia tu pegava e falava assim, tinha que reclamar. Porra, tá cheio de batata aqui no meu óleo, cara. Troca essa porra. Era uma merda. O Brasil em ação aprendeu uma lição. De criança sem escola, não levanta uma nação. Toda criança na escola, o Brasil merece. Vamos agora para a parte final, né? Uma parte que a gente não citou ainda, que são as azarações na escola. O Rafael que azarava as professoras, né? A servente também, você pegava uma servente, uma zeladora, assim. No primeiro grau era só os colegas mesmo. Tem uma história muito engraçada de quando eu tinha meus 9 anos, assim. 8 anos, eu acho. Nunca fala que a história é muito engraçada, porque se ela não for, vai ser meio... É, não, pois é. Não, eu já vou começar pelo final, né, dizendo que eu fiz a guria ter um ataque de asma. O que acontece é o seguinte, eu gostava dela, Suzana o nome dela. Oi, Suzana. Eu sei que eu errei, tá? Que eu não mereço teu amor, mas... Eu vim te pedir desculpas porque eu não consigo viver sem você. Eu sonho com você, eu penso em você o tempo todo. Eu te amo, tá? Gostava muito dela e tal. E aí um amigo meu, sempre tem, né? Aquele amigo que é o cara que resolve, né? O cara que resolve as coisas, assim. Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim. Chega pra mim e fala assim, tá, não, vamos fazer o seguinte. Eu já sei que vamos fazer pra tu dar um jeito de conseguir ficar com ela. A gente nem falava em ficar na época, né? Mas é pra tu conseguir dar um beijo nela. Eu vou montar uma barraca do beijo. Aí eu aproveito, já beijo umas gurias ali que eu quero. E a gente faz um esquema pra tu conseguir beijar a Suzana. Tá, beleza. Vamos nessa, né? E aí ele fez... E começaram a falar disso aí, e aí, tipo, o pessoal começou a ir lá, né? Meio que fez um sucessinho ali, tipo, 1-2 dias, assim, né? E aí teve o dia que aconteceu de... Ah, não, nós vamos dar um jeito ali de fazer a guria tá ali, tu tá ali, fazer você se beijar. Só que, como eu estudava em colégio pequeno, assim, de bairro, todo mundo se conhecia, as notícias correm muito rápido, né? E toda a escola tava sabendo que eu tava a fim de beijar ela. E era que, tipo o beijo do capítulo final da novela. Ficava todo mundo, mais ou menos. No momento que foi pra gente se beijar, tinha um monte de gente lá em volta, um monte de colega lá em volta e de alunos de outras turmas e tal. Diretores? Não. Pode ser que tinha, sei lá, 15 pessoas e eu tô imaginando uma multidão. Vai saber, né, cara? Quando o cara é criança... Chega com um cartaz, né? Filma nós, Galvão. Mas tipo assim... era o pessoal que tava lá pra ver o que ia rolar, né? Aí, em algum momento, tipo, eu era muito tímido, eu sou muito tímido, né, cara? Até hoje pra mim é uma dificuldade gravar o podcast porque eu sou realmente uma pessoa tímida. Eu falo bastante porque eu sou tímido, cara. Eita, parece, mas faz sentido. Aham, Cláudia, senta lá. Ficou nessas, né? E eu bem tímido e tal. E ela meio que sem saber o que tava acontecendo e tal. Tinha ouvido rumores de que eu estava morto na pior. Que ela também gostava de mim. Então eu tava, né? Ah, legal, vai dar tudo certo. Só que aí alguém resolveu puxar o beija. E aí todo mundo começou a fazer beija. A gente ficou naquela. E ela ficou meio pressionada. E ela tinha problema de asma, cara. Ela começou a ter uma crise de asma. E aí eu tive que levar ela pra cozinha lá, pras moças lá do que fazia o nosso almoço. Aí, já que não beijou ela, já pegou a copeira, já e... Aquela tiazinha, a merendeira, ela foi e não, mano. Não, daí tive que levar ela pra ela. Ainda. Foi aí que ele conheceu o Wilson, o zelador. E não vi ela, cara, infelizmente, aí, cara. Eu reencontrei ela depois de mais velha, assim, ela nem me conhece, assim, reencontrei ela depois de mais velha e continua. Tetas grandes, bunda grande. Muito linda, assim, quase que eu cheguei pra ela e disse... Já me masturbei pensando em ti. Tu lembra quando eu tinha 17 anos, tipo, que eu queria te beijar e eu te fiz ter um ataque de asma? Aí eu achei que não era uma boa ideia. Você perdeu, você perdeu a chance. Tira uma bombinha do... Você perdeu a oportunidade de chegar pra menina e falar assim, e aí, tá com a bombinha hoje? Não, não, mais cafajeste, você podia chegar pra ela, eu tirei a teu ar quando eu tinha 7 anos. Deixei sem ar quando eu tinha 7 anos, imagina o que eu faço agora, hein? Sua linda, tem que emendar com sua linda. Não foi, não ia ser uma boa ideia, eu não falei com ela. E você, tá. Mateste, você tava quietinho aí, e como é que foi lá na escola só com homens? Como é que, quem era a sua paquera lá? Eu fiz o caminho contrário do zero. Cabo Tavares. Eu fiz o caminho contrário do Zeus, saí do colégio da polícia e fui pra escola do bairro. E aí, foi no terceiro ano, eu reprovei duas vezes por falta o terceiro ano, porque aquela coisa, eu não, ou eu ia, ou trabalhava e ia ver a mulherada, ou ia pra aula à noite. Então, reprovei por falta, e aí fui pra escola de bairro, bem mesmo lá de perto de casa, o colégio Bento Munhoz da Rocha Velha. Aí eu descobri os prazeres de estudar com mulher. E aí, eu imagino o Modeste pasmo quando ele viu que tinha mulher na mesma sala que ele, né? Então, imagina a cara de tarado, né? Depois de... Eu peguei ele antes, eu só com o homem. Cara. Tipo o cara que saiu da presidiária, da presidiária, né? Eu não vou entrar em nomes agora, porque agora podem comprometer, porque tem gente que pode realmente estar ouvindo podcast nesse momento. Mas eu peguei desde mulher que falava chiclete proc. Ah, foi divertido. Teve uma guria, ela, a gente resolveu fazer, pra fazer, arrecadar dinheiro pra formatura, fazer correio elegante. E as gurias, e eu não sei por que passaram pra guria que tava ficando lá, um bilhete lá que ela era abominável. Daí ela vira pra mim, ela chorando, eu não sou abdominável. O Modeste é a personificação daquela música do Pedra Letícia, né? Pega uma baranga, diga que a ama, chama pra assistir DVD. Detona Juliana Paz, critica Aline Moraes, declama Eu Prefiro Você. Não era baranga, eram todas filé, mas não quer dizer que seja inteligente. Ai, prefira filé, né? Um assim com osso tá bom já. Um filé com 5 dedos de gordura, né? Filé cheio de nervo. Eu fiz algum sucesso quando o cara que saiu do colégio da polícia tava ali no Bento, que já tinha passado quase tudo no terceiro bimestre, que fazia prova com as gurias. Imagina as gurias olhando e assim, meu Deus, olha só que coisa. O cara saiu do colégio da polícia depois de treinar pra caralho, ele continua gordo, impressionante. E que boy, isso é bullying. Isso é bullying, é bullying. E você, Cris, tem alguma história dessa época pra contar? Ai, pior que de azaração, não. Eu era muito quietinha. Já se apaixonou por professor? Ah, não, não. Pior que não. Era tudo muito feio. Até o Daniel, aquele, era tão bocó que... Cris pensando no ex-BBB, gente. A Cris não tem histórias pra contar, mas eu aposto que um monte de garoto tem história pra contar e tal, apaixonados pela Cris da época. Não, de jeito nenhum. Eu não, eu era bem quietinha, invisível no colégio, falando sério. Ah, mas só porque tu achava que era invisível não significa que os guris não te notavam. Ah, não só sei. Só essa quietinha que faz o sucesso, você não sabe. É, pois é. Não só sei. Que os meus piás são muito cabaço pra chegar na mulher. É, exatamente. Fica... Ah, cara. Daqui a pouco tem alguém que é apaixonado por ti desde a época do colégio, aí tu não sabe. Ih, duvidei. Ah, não, eu era muito alvo de deboche na sala de aula, não era muito... Sofria bullying então, Cris? Eu sofria. Sempre fui a pequenininha, quietinha, tímida, esquisita. Então não era muito. Depois que eu mudei de escola, que eu comecei a saber me socializar com as pessoas, que eu comecei a ficar menos tímida, comecei a ficar mais vaidosa. Porque, nossa, eu era uma baranga horrorosa. Tá vendo, garotinho? E deu nisso, veio parar fazendo o podcast do Areva, viu? Na sua cara. momento piada idiota, eles bulinavam a Cris. Modeste tem que botar o selo modeste de qualidade, cara. Selo modeste de qualidade, ele tá demorando. E você, o senhor Thiago Moura, com seu jeito engraçaralho, pacadinho? Eu era engraçaralho, pacadinho, mas era um cabaço pra chegar em mulher, né, cara? Exato, até hoje, né? Mas na época era pior ainda. Cara, eu me apaixonei. Acho que eu tinha uns 13 anos pela prima de uma colega minha de classe, que é minha amiga até hoje. A colega de classe, no caso, né? E a menina realmente era linda, assim. Tanto que ela virou modelo, foi pra Nova York, caralho, é quatro. O meu padrão era muito alto. Não suportou, ele não leva. Aí fica meio difícil, né, Moura? Não. Cara, mas o cara mais tímido, ele sempre mira no alvo mais impossível, cara. É assim mesmo. É pra ter certeza que não vai conseguir, né? Cara? Eu não era tímido, né, cara? Eu era aquele que falava com todo mundo, eu que não tinha vergonha de nada, só que, tipo, eu chegava na frente dessa menina, eu não conseguia juntar cinco palavras que fizessem sentido numa frase. Mas quando tu tá apaixonado, quando a pessoa tá apaixonada, isso é normal em qualquer idade, cara. Aí é só um belo dia eu pensei, me falaram, ó, fulana vai estar em tal lugar, não vou falar fulana, porque hoje em dia ela é casada, mas a fulana vai estar em tal lugar, que era uma festinha de colégio, assim, sabe, tipo, pô, vou lá, né? Só que eu consegui a façanha de quebrar o meu óculos, tipo, no dia que era festinha. E eu sou muito míope. À noite, eu sou um morcego. Eu não sei, morcego não, eu sou um... Cara, eu sou cego à noite. Um amigo meu, meu melhor amigo na época, tipo, ele ficava do meu lado como se fosse meu cão guia, assim, sabe? Tipo, eu ficava seguindo ele. E se alguém cumprimentava de longe, assim, eu sou, quem é, Pierre? Ah, é o fulano. Opa, como é que tá fulano? De repente, ele assim, ó, pô, a fulana tá lá. Aí eu fui, né? Vou lá, vou perguntar da prima dela, como quem não quer nada, e puxar assunto, né? E fui indo, mirei onde ela tava. Só que, obviamente, eu mirei onde ela tava, não tava enxergando nada. Eu não vi uns tocos de madeira que tinham no meio do meu caminho. Puta que pariu. Eu meti o pé nos tocos de madeira, eu caí de boca no chão, no pé dela. Eu estou aos seus pés, sua linda. Cara, ela vem, me levantou. Moura, você tá bem? Você tá bem? Eu tô, né? Com os dentes quase espindo, os dentes fora já. Aquele risquinho de sangue nascendo, descendo pelo nariz. E aí, ela, você viu a sua prima? Não, aí tu tá rola, eu virei as costas e nunca mais decorava. Que merda. Isso é uma derrota, cara. Total. Que cara, maior cara. Derrota da minha vida, olha. Cara, isso é claro que Kate total, velho. Por isso que tu é fã de Superman, cara. Eu acho que sim. E agora vamos ao grande pegador, o malandrão do blog, né, que dava na ligada das meninas, e você, Zé? Conta aí. É que ele falava que era proporcional, né? É, ele fica esse papo, né, de que é proporcional. Eu com essa napa aqui, eu sim é que tirava o ar das garotinhas na escola. Era só respirar perto, né? Pô, eu cheguei, eu acho que até os meus 10 anos, namorinho de escola se resumia a trocar tazo, né? Eu cheguei ao ápice de, na terceira ou na quarta série, ter duas namoradas ao mesmo tempo, então era o dobro de tazo, cara. Tá vendo? Já gastava com mulher desde cedo, né? Pois é, cara. Por isso que quando você ficou grande, você parou de gastar com mulher e passou a ficar na aba, né? Patrocínio. Tinha essa situação também que eu lembro na escola, que o Rafael falou que sempre que sabiam que alguém, que algum carinha ia beijar a garotinha e tal, porra, negada só via beijo em novela, né, cara? Então eu armava aquele circo em volta, ficava 15, 20 negros em volta do... Parecia briga, né? Chegava lá, não era briga, era o cara tomando coragem pra beijar a garota. É bem isso aí. Ah, cara, esse é o problema de colégio, né, cara? Que tu começa a gostar da garotinha e tal, começa a rolar um clima, cara. Eu, já mais de uma vez, cara, a garota acabava não rolando nada porque ficava aquele negócio, né? As coleguinhas falando com ela, os caras também falando, não sei o que lá, aí acabava rolando uma pressão muito grande. E na minha escola, como eu falei, era uma coisa meio periférica, assim, né? E daí, tipo assim, primeiro que o cara que tivesse um cabelo liso na escola já tinha uns pontos a mais já. Olha o politicamente correto. Não, pô, é realidade que eu posso fazer. Nós somos um blog chapa branca, a gente não pode ficar falando. coisas. Pão de batata. Pô, bons tempos, cara. Eu era uma criança bonitinha. Era um carinho esportista, ia pra escola de patins e tal. Fazia aquela você média. Mudou, cara. Porra, você mudei. Mudou, hein, bicho? Roller boy. É. Roller boy. Mas aí vai crescer. Aí no colégio. No... Se bem que a minha ex eu conheci quando eu tinha 14 anos, né? Então, na terceira vez que eu tava. Aliás, é até engraçado que ela tinha vergonha de falar que ela tava namorando um cara na sexta série, ela já tava no terceiro colegial já. Eu ia dizer que ela tinha vergonha de dizer que tava te namorando. Aí eu ia dizer, ah, não, mas aí. Só uma outra. Aí entendo, né, cara? Ela tinha vergonha de falar que ela tava namorando com o Z, que era um repetente da sexta série pela quarta. Pela terceira vez. Eduardo e Mônica, né? Tem fundamento, cara. O Zé realmente ganhou o troféu de pior aluno de todos, porque eu nunca vi o cara repetir essa história. Ah, mas eu cheguei também no colégio, eu cheguei no segundo ano, eu estudava à noite e já tinha 18. Então, porra, eu era o ídolo da escola, que eu ia lá, assinava dispensa pra todo mundo, cara. Desculpa, não era ídolo, cara. Molecada de 14, olhando um cara de 18, subindo com eles, eles pensavam, cara, o que que esse cara não tem futuro. Segundo ano no colégio, negada lá, tinha 16, 17, só que eu era o único que tinha 18, então eu chegava na tiazinha da secretaria lá, assinava pra todo mundo e ia embora mais cedo, todo mundo. Aí eu ganhava pastel, eu ganhava corujão na lan house. Não, é que ele mandou espalhar pra todo mundo no colégio que ele tinha pago uma etapa lá no cadeião. Porque já tava demorando tanto pra se formar, daí virou um herói. Tava na Febem, mano, por isso que eu perdi os anos aí, tá ligado? Eu sou da Fiel, tá ligado? Que é Fiel. Olha, que isso? Corinthians, meu irmão. Mas e o Freud vai se exemplar, Freud, porque é casado, fiel e pai de família. Mas eu falei, era uma dificuldade quando o pessoal ficava fazendo pressão e tal. Eu realmente não cheguei a ter namoradinhas. Assim. Nem sempre você foi careca, vai. Acredito, cara. Acho que dos 9, dos 8 anos até os 11, eu acho que eu tive umas 5, 6 namoradinhas, cara. Você agora eu, cara. Eu, cara. Você não, é tá, eu? É possível isso, que vocês não tenham se apaixonado por ninguém e não tenham namorado? Não, claro que sim. Claro que não. Claro que sim. Claro que não. Pô, claro que rolou, mas não teve nada assim. O que eu lembro bastante é que teve isso mesmo que eu falei. Aí tu não conseguia nem chegar na mulher, porque, porra, ficava todo mundo botando pilha, cara. Tinha uma menina que eu tinha. Eu. Quando eu namorava com ela, a gente tinha que ficar fugindo do irmão dela, que não podia saber, porque senão ia bater em mim. Ele era mais velho. Aí ele descobriu, quase bateu em mim, mas daí eu conversei com ele. Eu sempre fui bom em conversar. Aí eu conversei com ele e eu convenci ele não me bater. Eu disse pra ele que eu não tinha feito nada. Cara. É bom em conversar? Nossa! Eu consegui fazer um valentão deixar de bater num amigo meu e ainda virei melhor amigo do cara. Você põe no lugar dele. Não, mas ela conversa. Não, eu nunca apanhei. Nunca apanhei no colégio. Ah, então. Eu apanhei na minha vida, sabe, na verdade. Um soco na cara, velho. Não, eu levei uma vez um soco na cara, mas sem querer. Mas nunca levei assim por bem. Ai, você vai ter sido organizado aqui com você pra Curitiba. Quando você for pra Curitiba, ele vai botar você na torcida do Atlético Paranaense com a camisa do Paraná. Aí você vai saber. Pior, eu levei... pior, do coxa. Do coxa, pronto. Aí você vai saber o que é apanhar na vida pra... Não, eu levei um soco sem querer, apartando uma briga. Mas eu mesmo. Ah, não. Quem chega pra apartar briga tem merece. O cara que eu vai apartar plástico... briga é burro, né, cara? Eu sou o plástico que quando tinha briga no colégio, eu ia na cantina comprar um saquinho de pipoca pra assistir. Não, mas é que era briga de um amigo meu, né? Aí eu tive que apartar. Eu tinha inclusive, com jeito de... Você tem que apartar briga dando voadora, cara. É. Não, eu não brigava, né, cara? Eu tentava resolver as coisas do modo mais. Só que, tipo assim, eu entrei no meio da briga, né, cara? Um dos socos voou na minha cara. Eu esqueci de falar que na minha escola tinha meio briguinha de bairro, assim. Então tinha o grupinho de um bairro e o grupinho do outro. Então tinha briga direta na escola, cara. Não era da fazenda de um lado e da outra fazenda? Mesenga e Berdinado. Mas ninguém tá falando disso, o Thiago devia ser aquele piado que tava tentando, que tava colocando fogo. Alô, chamou a mãe de quê? Ah, não. Ah, eu fazia isso. Ai, que filho da puta, cara. Isso é a cara do Moura, cara. Cara, uma vez, no colégio, não tem a ver com briga, a gente, feira de ciência de colégio, né? O meu grupo, a gente fez uma rádio amadora. Dava sinal de rádio mesmo, pegava num raio de, sei lá, quantos quilômetros, 6 quilômetros, 7 quilômetros. E a gente apresentou o projeto pra diretora e propôs o seguinte, a gente ia ligar o transmissor e todas as caixas de som do colégio, tinha caixa de som espalhada pelo colégio inteiro, ia ficar passando a nossa rádio enquanto rolava a feira de ciências, né? A gente dividiu assim, tem aqueles 3, 4 que tinham que explicar como é que funcionava, um que ficava na mesa de som ali botando as músicas e um que tinha que ficar com o microfone azucrinando as pessoas no colégio. que coube a mim esse cargo de ficar com o microfone pra cima e pra baixo, entrevistando a galera. E daí eu fazia essas coisas clássicas, tipo, eu soube que tinha um menino, que era irmão mais novo de um amigo meu, que era muito afim de uma menina e que naquele dia ele ia pedir pra ficar com ela. Então eu esperei ele chegar nela pra chegar ao redor com o microfone e narrar a situação com todo mundo. Ah, redor, que filha da puta. É, Moura, você nunca vai poder conhecer o Modeste. Esse é um encontro areva que a gente nunca vai poder fazer. Pelo menos você não vai poder conhecer nada na sua vida depois. Ou vai poder fazer, cara. A gente pode transmitir isso e gravar. Olha, sim, é assim. Você conhece o garoto sanguífico? Eu vou conduzir as apostas. Aqui, 2-1 no Modeste. Leitores do Areva, já começa a fazer suas apostas. Quantos milissegundos o Moura vai durar o dia que ele entra no Modeste? O pior é que vai, um vai abrir uma cerveja, o outro vai abrir outro, vai sentar no chão e começar a falar merda. É pior que... Mas a melhor trollada dessa feira de ciências foi que eu combinei com o moleque que ficava na mesa de som, que eu fui entrevistar a diretora. Dentro do gabinete da diretora, que era o único lugar onde não tava tocando a rádio. Aí a hora que eu comecei a entrevistar, estamos aqui com a diretora, dona Sônia e tal. Como vai, dona Sônia? A hora que ela abriu a boca, começou a falar, começou a tocar de fundo aquela música do Falcão. Quando eu saí do sanatório. É, dentro do mês de agosto. O Brasil em ação aprendeu uma lição. Que criança sem escola não levanta uma nação. Toda criança na escola, o Brasil merece. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Queria agradecer muito a Chris Peter, que teve a paciência de ficar até tarde da noite aqui. O pessoal da casa dela já tá dormindo e ela tá aqui gravando com a gente. É por isso que eu fiquei quietinha, assim. Já me olharam feio aqui. Mas eu tô dormindo? Como é que olharam feio? Tô dormindo? Não, abriram a porta aqui no meu quarto. Estavam dormindo, o né, Modéstia? O cabelo em pé. Isso é o Areva, entendeu, Cris? É essa desgraça que a gente... Quando o Areva entra na tua vida, olha, Daniel HDR que o diga. Esse puta, foi o Cris, é, Cris, desculpa te dizer, mas quando uma pessoa tem uma participação bacana assim, ela geralmente a gente adere a ela. Tipo, o Balbi, já participou várias vezes, o HDR, agora provavelmente você vai ser a próxima vítima. O José Aguiar também foi que se ferrou outro dia, tinha que dormir cedo, ficou até tarde falando Cris, o Areva acabou com o meu casamento. Não, a gente acabou com o casamento do Modeste e o namoro da Gabi Moco, que é uma das leitoras que já participou. Solteiraça, não tem problema. Opa! Que direto! Isso calma aí! Parece que viu que frango de padaria. Não tô pedindo pra casar, pelo amor de Deus! É bom deixar bem claro isso, que já vai ter pretendentes nos comentários. Alguém saber que o nosso querido Romenick tá namorando, né? E é, ele... é. Pô, tomara que ele esteja agora numa fase fiel. Nosso Latin lover. É, a gente tem um membro do Areva que é um verdadeiro amante latino, entendeu, Cris? Então, ele agora é um rapaz sério, comprometido, né? Mas quando ele tava livre, ele não podia ter nenhuma pessoa próxima. Aquele que... Olha, Latin lover, tipo... Até o Zé já deu uns pega no Z também. Olha, pra você ter uma ideia, o sexo mais comum pra ele envolvia pelo menos 4 pessoas e um cavalo. Nossa! É. Já viu o clipe Leviana do Reginaldo Rossi? Então, é que... Que foi baseado na vida de Romenick, né? Já ouvi falar que ele faz assessoria de sentimental pro Zé Wilker, pro Zé Maier, pro Fagundão. Nossa. Ah, cara, depois que ele me falou que ele foi no curso de paquera, e ele falou pro cara que tava ministrando o curso, que ele, cara, tu vinha aqui mais por curiosidade, né? Porque era pra eu estar ministrando esse curso. Ele falou que uma vez pegou a garota, como que é a cantada lá. Você sabe quanto pesa um urso polar? Não. O suficiente pra quebrar o gelo entre nós. Puta. Acaba com sua linda. Acaba com sua linda. Sua linda. Sempre tem que fechar com chave de ouro. Não, pior é que tem umas ótimas, né? Um amigo do meu irmão conseguiu pegar uma menina fingindo que era namorado do outro amigo. Calma aí. Você não tá fazendo sentido aqui? Não pergunte como ele conseguiu pegar fingindo que era gay com o outro guri. Não, calma aí, gente. Isso aqui é muito doentinho, gente. Sério. Meu Deus. E a outra é do relógio que conta o futuro pra ele. Ah, eu vi. O Sérgio Malandro falou no stand-up dele essa. Como é que termina ela mesmo? Não me lembro direito. Não lembro. Ah, ele tava apaixonado pelo Sérgio Malandro. É que ele é apaixonado pelo Sérgio Malandro. Ele não conseguia ver outra. A melhor cantada de todas é a do Rafael, cara. O Rafael chega pra pessoa e fala assim... Você sabe se eu costumo vir aqui? Você sabe se eu venho sempre aqui? Não, você sabe se eu venho sempre aqui? Tá, só que agora, ó, chupem essa. O Balbi diz que pegou uma guria com essa cantada. Ele disse que ele largou essa cantada e pegou. Mas o Balbi é menino, as histórias dele você não pode botar no... O Balbi é um grandíssimo no filho da puta, cara. Uepa! Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Mais uma vez quero agradecer a Cris. Vamos convidá-la novamente, Cris, para vários podcasts. Você, se tiver amor à sua vida, é melhor você dizer não, porque senão... Melhor você se colocar sempre como offline no... Porque se tiver... Facebook, no Facebook. Skype... Foi muito legal a sua participação. E espero que a galera tenha curtido. Até o próximo podcast. Valeu! Everybody's heard about the bird. Estamos de volta com a leitura dos comentários. Aqui é o Freud. Estamos aqui hoje com as ilustres presenças do senhor Vini. O bom é quando eu vou pra baleia. E o senhor Zenon. Olá, amiguinhos. Então vamos vapt-vupt para a leitura, porque tá acumulada, né, galera? Acumulou, aqui não é Mega Sena, mas toda hora acumula. Então temos 3 podcasts pra ler. Vamos começar. Podcast 105, que falamos de futuros filmes da Marvel. O senhor Zenon selecionou algo pra nós? Preciso confessar que eu não ouvi esse podcast até o final. Ah, que vagabundo. A qualidade ainda pode ser questionada, porque em determinado momento dos comentários, os caras começaram a discutir sobre vaca amarela, vaca preta. Sobre sorvete, né? Inclusive nos comentários, cara. O Vini fala assim, não. Vaca preta, que eu me lembro, era sorvete de creme com Coca-Cola, não? É porque eu falei isso no meio do podcast, agora eu nem lembro mais porquê, mas surgiu essa dúvida no meio do podcast, alguém falou de vaca preta, e eu falei, não, vaca preta que eu saiba é a sobremesa, não sei o que lá. Aí por isso que surgiu esse assunto aí no meio. Esses dias eu fiz um comentário lá no Matando Robôs Gigantes, que os caras falaram num podcast lá que ovo maltine era feito de ovo de Páscoa, né? E eu mandei um comentário pra eles falando sobre o que era feito o ovo maltine, e os caras ficaram discorrendo sobre o assunto durante a leitura de comentário inteira. Ovo de Páscoa, cara? Que... Não, deixa pra lá. Vai lá no MRG ouvir que vocês vão entender. Ou não, né? Um beijo aí pro Diogo, nosso amigo. O Max Ricardi aí continua, né, com o PCC sobre a vaca. É, e vaca amarela é com Fanta. Aí o Lucas de Oliveira já vem pra cagar com tudo, né? Fala assim, vaca preta é sorvete de qualquer sabor com Coca-Cola. Se for Pepsi, vira bosta preta. Exato, eu concordo com ele, cara. Eu concordo. Vou colocando... O comentário dele aqui, eu não tinha feito. Colocando o decalque da embalagem de Todd fica ainda melhor. Pois você terá aquelas vaquinhas malucas como ilustração da vaca louca preta. É, eu queria dizer que eu ouvi o podcast há muito tempo atrás, né? Faz tempo que a gente não faz a leitura de comentários. O podcast foi muito bom, cara. Queria, como todos os comentadores dos comentários, agradecer o pessoal lá do MDM que não tá fazendo podcast regularmente lá na sexta-feira, porque aí o pessoal vem tudo pra cá, né? Eu até tenho aqui o Cural King, falou um bom podcast, assunto bacana e bem bolado. Poderei voltar aqui toda sexta pelo podcast Areva de agora em diante, porque o MDM não faz mais podcast. Se estendeu para outros também que falaram a mesma coisa e a gente apoia isso. Nosso amigo Diogo falou aqui sobre vários filmes que a gente comentou, né? O Diogo que já fez parte do blog e depois pediu licença e nunca mais voltou. Valeu, Diogo. É, muita gente comentou aqui sobre os filmes. O Harrison, olha só o Harrison, coitado do Harrison. O que o Areva não faz? Estou no meio da aula da faculdade e olhando o blog. Eu podia estar roubando, matando, estudando física das radiações, mas não. Estou aqui comentando. O podcast foi bem maneiro, terminei de ouvir em casa e também vi que vocês leram meus últimos comentários. A proposta de suborno está de pé. É, Harrison, até o final do podcast você vai saber. Só mais uma coisa. É, meu nome se escreve com H-E, mas lê-se como se fosse H-A do Harrison Ford. Não, é Harrison. Porque você erra. Você erra. Os pais dele erram, né? Coitado, cara. De Harrison, não. É Harrison. Harrison. O Maurão fez uma crítica aqui à edição do podcast, falou que tava legal o assunto, mas ficou botando muitas musiquinhas, ficou meio sacal, meio previsível e tal. A gente agradece a dica, Maurão. Realmente, nesse daí, eu acho que o editor, ele deu uma exagerada na capa, quantidade de musiquinhas após as tiradas e tal. Tava chapado aquele desgraçado. É, eu acho que nesse dia ele ligou o turbo e resolveu botar tudo que é musiquinha. Mas valeu a dica aí. O Capivara Man reclamou da vinheta da mãe de Nafo, que tava enchendo o saco. E aí o Eric Lima fez um comentário também que... Podcast sensacionalmente foda. Um podcast que toca Queens of the Stone Age. De Queens of the Stone Age até pagode japonês. E ainda assim uma aposta do Homem-Formiga só pode ser demais. Valeu, Eric. Ah, a trilha tava muito boa mesmo, cara. É. O próximo é o 106, Super-Heróis Nacionais, senhor Zenon. Então, tem um comentário aqui do Cláudio Boaventura Braslima. O cara tem nome de colono, velho. Ele parece que é dono de uma capitania hereditária, assim, né? Ele tem nome de livro, né, cara? De autor de livro antigo, que a gente lia na escola. Obrigado. Então, cara, eu comprei o livro só por causa do nome do escritor. E ele disse assim, eu criei um super-herói em quadrinhos, a primeira revista dele, em 2004, na época da minha faculdade. O Demônio Negro. Ficou meio sem sentido essa primeira sentença, mas tudo. Pena que não achei nenhuma editora interessada. Aí, é realmente é difícil, né, editora se interessar por super-herói brasileiro. O Vini deve saber bem disso. O Super Underline Man respondeu assim, porque é politicamente incorreto, ele devia se chamar Demônio Sombrio ou, no mínimo, Demônio Afrodescendente. Os caras zoam, não é só editora que zoa o autor nacional, não, até é todo mundo, velho. É, que merda. Mas, cara, é difícil mesmo, né, o pessoal acaba partindo pra um projeto independente, tá, pra poder lançar seu personagem. É isso, infelizmente o pessoal tem que ser desbravador mesmo e ir na cara e na coragem, porque não dá pra esperar as coisas aparecerem, cara. Tem até um comentário aqui falando do Overman, do Laet, cara. Porra, é um puta de uma sacada que o Laet teve e também não teve repercussão, cara, assim. Chegou até umas vinhetas animadas que passavam no Cartoon Network. Chegou a ser vendido em livraria também, o Overman, sim, cara. E é fantástico aquele trabalho dele lá. Sim, é bem legal. Tem outro comentário aqui do Kural King, que ele fala assim, opa, mais um podcast. Pena que não tô muito interessado no assunto. Até semana que vem, falou. Queria responder pro Kural King que eu também, cara, eu não tava muito interessado no assunto, mas eu me surpreendi, foi bem legal o podcast, cara. Parabéns aí aos envolvidos. José Aguiar por ter participado da nossa zoninha aqui, obrigado, cara. E aí o Sir Vini Ultimate, ele respondeu assim, eu digitei uma merda bem grande aqui e deu vergonha. É verdade, eu cheguei a ver a merda que ele digitou, ele achou que tava em outros blogs aí que a gente... Ele editou, né? É, ele achou que tava em outro local mal criado, outro local, depois se arrependeu, ele viu que aqui não é lugar pra esse tipo de trollagem, né? É, assim? O Kral King falou, aqui no MD, meu filho, lave os seus dedos. Aí ele falou, como eu deixei claro, foi um momento de fraqueza, não acontecerá mais, foi mal. Ao respeito, tá vendo? É, tá. Queria vendo? Agradecer muito, um beijo no coração e na alma de todos os nossos ouvintes que têm essa consciência de comentar educadamente no nosso espaço. Dois interessantes aqui, um é do Anubis Necromancer, que fala, pessoal, ainda tem muito preconceito com heróis nacionais, não só com quadrinhos, mas com os mangás que são feitos por aqui. Não devemos nada ao material de fora, podemos fazer tanto quadrinhos quanto animações de qualidade, mas os jovens não enxergam isso. É chato isso, mas devemos continuar para acabar com esse tipo de preconceito. Concordo com você, rapaz. Tem também do Servini, que ele fala assim, tirei uma folga do TCC para ouvir o Areva e, cara, muito bacana o programa dessa semana. É um assunto que me intrigava. Já tinha ouvido falar do Golden Guitar, do Gralhas, Capitão 7, Raio Negro e do Garra Cinzenta aqui mesmo, mas não conhecia um pouco do seu histórico. O José Aguiar tem bem o perfil do Areva e consegue deixar a entrevista mais divertida. Triste saber que muito do que era produzido foi perdido com o tempo. Isso aí foi uma das coisas também que eu achei muito foda, cara. quando vocês comentaram isso no podcast. Mas tem uns outros heróis aí tentando salvar esse pedaço de cultura brasileira. Que é o caso do José Aguiar, né? Que tá fazendo aquela... Tá fazendo aquele serviço dele lá de exposição, né? Tá movendo céus e terras aí pra conseguir tudo pra fazer essa exposição. Tem muita gente que corre atrás disso aí. É tema que a gente pode citar no próximo aí. Tem muita gente que criou outros heróis mais recentes e que procura dar esse destaque pros heróis antigos e tal. Criar histórias envolvendo também os heróis antigos. Pra fazer essa menção, né? Pra trazer um pouco desse resgate aí. O Servini até fala aqui, ó. Foi comentado no podcast que ficaria difícil de fazer um universo com todos esses personagens juntos. Concordo, momento Vini, ainda mais pelas diferenças culturais e adaptações que deveriam ser feitas levando em conta as diferenças temporais dele, tal, tal, tal. Cara, eu acho que dá pra fazer, sim. Outra coisa que eu queria falar pra ele, que cenário não é com S, é com C, viu? Burro! Mas eu acho que dá pra fazer, sim, cara. Samuel lá faz lá com Cometa, sempre coloca lá um personagem pra atuar junto. Dá pra fazer, sim, cara. É porque envolve várias questões, né, cara? Envolve você ter o direito pra poder usar esses personagens, envolve você conseguir fazer que esses personagens tenham uma popularidade que, infelizmente, a grande maioria deles não teve, a ponto dessa iniciativa ser comercialmente viável, realmente ser um troço que vai vender bem. Envolve uma série de dificuldades. Fazer, claro que dá pra fazer. Eu falei em termos de conseguir que isso tivesse uma projeção e se tornasse realmente uma coisa de conhecimento maior pessoal aqui. Isso. E o que não dá pra entender também, por que esse negócio de direitos autorais é tão difícil, né, cara? Parece que a gente tá mexendo com o Superman, cara. Mas foi citado no podcast mesmo, cara. Tem direito que pertence à família, ninguém nem sabe mais onde tá a família e tal. Não é que é difícil, o cara faz, mas aí daqui a pouco ele corre o risco de aparecer um herdeiro lá que vai ter que me pagar uma porcentagem aí no negócio. E os caras já é difícil ganhar um dinheiro com isso. Imagina se ainda tiver que pagar não sei quanto depois pelo uso do personagem. Aí isso cria um receio. É mais fácil conseguirem fazer alguma coisa criando personagens novos do que fazer uma coisa realmente comercialmente viável usando personagens antigos. Só queria comentar isso que o Fábio Fal fala aqui, que é legal se seria se algum autor nacional ou vários fizesse que nem o Morrison fez, bem na época de Crise Infinitas Terras lá de 85. Ele fez uma crise só com super-heróis ingleses de várias épocas. O resultado se chama The Zenith, seria uma boa. Pô, eu já vi isso pra ler, cara, mas até hoje não consegui ler não. Mas já saiu aqui no Brasil, se eu não me engano, isso. Eu preciso atrás disso aí também, que eu me interessei, cara. Sim, é um dos primeiros trabalhos do Morrison, se eu não me engano, é um dos primeiros trabalhos do Morrison com super-heróis e tal. É, de repente, se um cara aí pegar todos esses personagens antigos aí da Nacionais, né, e fizer uma versão deles, de repente até rola fazer alguma coisa, né? Mas quem que vai ser o louco que vai fazer isso, né? Vamos torcer pra aparecer um louco que saiba fazer isso direito aí, pra gente poder aproveitar. Muita gente comentou aqui de vários heróis, alguns heróis que ficariam realmente com uma segunda parte, já são mais recentes, né? Uma coisa que eu achei legal é os blogs que a gente indicou, né? Acabaram auxiliando a gente, né, involuntariamente, que a gente indicou durante o podcast. Eu mandei um link no podcast pessoal, todo mundo gostou, curtiu, agradeceu a citação. E agradeço a todos aí que curtiram esse podcast. E teremos outro aí no futuro. O 107, aquele sobre Friends. Zenon, comentários desse podcast. Antes eu queria começar falando aqui de uma coisa que eu senti falta no podcast, durante o podcast, que foi da questão das participações especiais que acho que vocês esqueceram ou não. Não, você que não ouviu o podcast direito, que a gente falou assim. Não falou, cara. Falou sim. Vocês não falaram da participação do George Clooney e do Noah Wyle lá? Falamos sim. Falou, cacete. Falamos sim. Você tem que ouvir de novo. Não, é, não. Só isso? Então, Vini. Na cara. Eles participaram de um episódio, acho que de dois episódios de Friends. A gente não citou todas as participações, mas a gente falou de várias. A gente falou do Magnum lá, que participou a benção, Tom Selleck. Vocês falaram do Billy Crystal e esqueceram do George Clooney, cara. Tá bom, cara. Você quer dar bunda pro George Clooney, é isso? Não, é que eu achei, é porque é a única... Ai, eles esqueceram do George Clooney. Ai, meu Deus, aquele gato. Porra, Zê. Terminou? Esquecemos do Gambit também? Vossa carecância terminou? Não é, cara, é porque eu nunca assisti muitos episódios de Friends. Eu acho que foi uma das únicas... Que você viu foi esse? Sim, uma das únicas participações que eu vi. E eles faziam os personagens do ER, né, do plantão médico lá deles. Mas foda-se também. Tá bom, reclama nos comentários lá, agora deu de outras pessoas por obséquio. Tá bom. Tem o comentário do Harrison, que é engraçado que a gente consegue trollar os nossos leitores, nossos ouvintes, mesmo sem querer, né? Que ele fala assim, pegadinha do malandro. Vim no podcast de hoje achando que seria a segunda parte do podcast passado e me dei mal. Nunca vi sequer um episódio de Friends. Quem costumava ver é minha mãe, mas eu mesmo nunca achei graça. Quando ela via, eu era moleque e achava que não entendia nada. Depois não tive mais oportunidade. A propósito, quando saiu o podcast Super-Heróis Nacionais a partir dos anos 80. É, senta e espera, Erson, mas teremos. Fique calmo que um dia ele chega. Vire! Na verdade, eu não ouvi esse... Não deu tempo ainda de ouvir esse podcast, mas pelo que estão comentando, parece que tá muito interessante. Eu queria saber só se vocês usaram aquele link que eu mandei de curiosidades do, de Friends. Não. Vocês cagaram. Cagaram. Usamos sim. Algumas coisas a gente consulta, a gente relembrou. A gente não, né? O Moura, né? O Moura, o Rafael, que entendem mais de Friends, relembraram algumas coisas dali. Cara, eu tenho inveja desses caras, velho. Dele, do Modeste, de lembrar das coisas com um detalhe tão, assim, perfeito, cara, que eu falei, puta que pariu. Queria ter uma memória dessa. Vini, um recado pra você, a inveja é uma merda. Não, mas é inveja branca. Então, tem o da Mirella 91, que fala assim, ah, eu acho que é um A, assim, né, de gozo, sei lá. Volve. Volve. É assim que você faz, Vini? Não, parece que ela fez aqui assim, né, cara? É. Responde aí, Mirella, se quiser. Vou ouvir o podcast, mas estou sentindo falta dos Zenos Podcasts com suas piadas infames e comentários aleatórios. Inclusive, ele seria um ótimo Joey do Areva. O que você tem a dizer sobre isso, Zé? Eu acho que ela me chamou de burro. Tá vendo? Mas o Joe é pegador de mulheres. Se ela tá falando sobre você, você seria um ótimo Joe. Eu tô sentindo outra coisa aí no ar. Aí. Não, isso não convém com a minha personalidade. Não, né? É, você é um cara bom, deixa eu falar. O Rafael citou aqui que teve aquela conversa de geração X, geração Y, não sei o que lá. E na verdade o Rafael estava errado. O Moura que tava certo desde o início, tá? Então se alguém atentou pra essa discussão, eu na verdade eu acelerei na hora de ouvir. O quem tava certo nisso aí era o Moura. O inacreditável Neil falou que agora não tem jeito, vou ter que assistir o final da série. É, se fudeu, agora corre atrás. O Beetlejuice disse que só ia escutar pra não perder, se não se perder na cronologia wareviana. O Money Master agradeceu que tava trabalhando no feriadão. Felizmente tem o Wareva pra me distrair e dar umas risadas. O Léo Moreira indicou uma cena aqui. Várias gente agradecendo, falando do podcast. Várias gente. Beleza. O Gil Silva Ferreira na espera do podcast sobre Seinfeld. Faremos no futuro, Gil. Ainda vai demorar um pouquinho, mas vamos retomar esse tema pra não ficar vários podcasts sobre temas similares. No futuro, vamos dizer. Retomar e fazer um podcast sobre uma série que realmente interessa, né? A melhor série de humor que é Seinfeld, né? Frente serviu pra quebrar um galho aí. Agora temos um assunto importante, né, senhor Zenon? Sim, temos um assunto muito importante. Temos a promoção para ganhar o pôster do Daniel HDR com a Liga Hanna-Barbera. Vamos anunciar os vencedores? Os vencedores? Nossa, não, né? Vai rasgar o pôster? Não, eu não vou dar o meu pôster, é um pôster só. Vamos anunciar o vencedor da promoção. Rufem os tamboreses. Cara, teve muita liga, né? Vocês viram lá. Foi uma coisa bem legal, porque muita gente participou. Queria agradecer o pessoal que ajudou na divulgação aí, uns escroques do MDM. O pessoal do Terra Zero fez um post lá. O pessoal do... Submundo Mamão. Pauta Livre News, CMRG. Pauta Livre News. O Pauta Livre News é legal, mas ele tem que mudar esse nome. Esse negócio de Pauta Livre, isso é um problema sério, cara. Também se botar pauta ocupado também não serve, tem que ser uma outra coisa. Mas Carlos Tourinho lá do Pauta Livre também ajudou a divulgar. Sim. Muito obrigado, um coração na alma de todos vocês. Um coração, cara, hoje tá demais, cara. Outros blogs também que a gente manteve contato e tal, gostaram. Alguns não divulgaram por pura incompetência nossa de não mandar um banner correto a tempo, como lá o CocoCast. Muita gente, agradeço a todos que ajudaram na divulgação aí dessa promoção. Foi muito difícil, né? Escolha. Não, mas sério, cara, mesmo. Cara, teve nego que fez umas ligas assim, o cara só podia estar chapado, velho. Ó, e digo mais, cara, teve liga lá que não deu liga. Mas vamos lá, cara, ó, a variedade da... Teve gente que pegou o esquema lá de seriado, de desenhos, de personagens de filmes e tal, e teve algumas ligas interessantes aí nesse... É porque eu li aqui que teve uma liga de gostosas, tá? É isso que é. Eu achei estranho. Teve uma liga gostosa, sim, mano. Era uma liga de gostosas, rapaz. Teve várias ligas interessantes, algumas mais elaboradas, outras o pessoal só mandou o nome dos personagens e tal. Sim. Cara, teve liga de personagens de anime, japonês, vezes. O Coruja é um doente. O Coruja fez uma liga só com integrante de blogs de quadrinhos, tipo MDM, Bale dos Enxutos, o Areva. Totalmente baba-ovo, Coruja. Não é desse jeito que ganha a promoção, Coruja. Você aprendeu alguma coisa com essa nossa promoção, Freud? Aprendi que... O que você aprendeu? Que ficar colocando o pessoal de blogs te elimina imediatamente. Então. É, eu também aprendi outra coisa, cara. Eu aprendi que pessoas que participam de promoções geralmente não leem regulamento, né? Ah, tem isso também. Muita gente mandava e esquecia de mandar a primeira parte da promoção, né? Dizer como é que tava curtindo o Areva, se era no Twitter, se era no Facebook, onde é que tava. O pessoal esquecia de botar. Teve gente que só mandou, tipo assim, minha liga é essa. Colocou um monte de personagem, tipo, cara, como assim? É, não, mas é legal, cara. Até essas foram legais, assim. É claro que se o cara faz um troço mais curto e grosso possível, a probabilidade dele ganhar é menor, porque tem gente que faz um troço mais legal, mas o cara, provavelmente o cara devia ter feito essa liga com o chefe que tava atrás, né? Mas foi muito legal que conforme as ligas foram chegando, a gente foi lendo e se divertia com algumas delas, bem interessante, comentava entre a gente, dando a nossa lista de e-mails. Teve liga de personagem do cinema, teve liga de baiano, de personagem de baiano. Isso aí foi excelente, cara. Teve uma liga de só de personagens pessimistas, cara, tipo o Droop, o Hard Rahar do desenho lá da hiena, da quadrilha de morte, uma falda. O legal dessa lista de baianos é que os baianos eram os vilões, né? Eram os caras que queriam promover a preguiça e tal, e tinha a liga dos superativos, que era o cara do Lazy Town, que era o Paulo Cintura. Muito bom, muito bom. Teve uma liga só de heróis brasileiros, tipo Capitão 7, Mancha Solar, Fogo. Cara, teve muitas ligas bem criativas e eu vou falar pra vocês, eu agradeço todo mundo que participou, foi bem divertido, a gente se divertiu mesmo vendo as ligas, teve liga que teve até o Nissin Orfale, cara. O Nissin Orfale tava numa liga, você acredita nisso? Agora o grande vencedor é... O cara fez uma história que o pessoal ficou com vontade de ler essa história. Então, se ele quiser lançar isso daí comercialmente... Olha, teve até gente, eu vou falar aqui agora, hein. Denúncia. No e-mail do Areva, assim, dá uma pesquisada na internet pra ver se essa liga já não existe. Ficou muito bem feita, cara. O vencedor, cara, fez uma liga que, assim, que interessava, como a gente falou, né? O cara conseguir fazer um troço que a gente olha e fala, porra, essa tá foda. E, cara, o mais votado, com uma boa margem de vantagem, foi o Lucas Rosa. O Lucas Rosa fez uma liga, cara. Ele fez toda uma história. Ele colocou o Mago Armênio, o personagem da Luneta Mágica, botou Santos Dumont, botou Tiradentes, botou General Neto, botou Machado de Assis, Lampião, e o vilão, cara, da história dele, o José Mojica Marins, cara, o Zé do Caixão. Puta, o cara fez uma história muito legal. The Coffin Joe. Isso, Coffin Joe. A gente vai fazer um post semana que vem, tá divulgando aqui em primeira mão o vencedor, vamos contactar ele pelo Facebook, que é por onde ele tá seguindo o Areva, mas vamos fazer um post semana que vem, colocando o texto que ele colocou e agradecendo alguns. A gente citou várias ligas aqui bem legais, mas não citamos quem foi que mandou pra gente. Eu vou fazer um post na semana que vem destacando algumas dessas ligas, colocando o texto dele, que foi um texto vencedor, cara. Ele criou uma história bem legal. Ficou meio tipo liga extraordinária, né? De pessoas do Brasil, né? Mas ficou muito legal. Teve outras pessoas também que teve uma liga de personalidades também da história. Tinha Einstein, Bruce Lee, Steve Jobs, Mahatma Gandhi, Joana Dark, Nelson dela, Lincoln, Guevara. Cara, a variedade de ligas foi muito grande. Foi difícil pra gente escolher. Várias pessoas tiveram votos. Mas não tem jeito, cara. O Lucas Rosa realmente angariou uma quantidade considerável e ganhou com uma boa margem. Então, Lucas, você será contactado, parabéns, para receber no conforto do seu lar o pôster autografado do Daniel HDR com a Liga Hanna-Barbera, ok? Parabéns pro Lucas Rosa. Isso daí, fiquem ligados aí que de 3 em 3 anos a gente faz uma promoção, então quem sabe... Ou pelo menos a cada post que o Daniel fizer. Então quem sabe um dia a gente faz mais promoções aí para participação de todos, ok? Mais alguma coisa a declarar, senhores? Nada que você declarar. Fecha a conta que eu vou pra baleia agora. Isso aí, então vamos pra baleia porque like é bom. E valeu! Eu fiquei de cara hoje nas Paralimpíadas, as atletas lá fazendo supino, cara, com tipo o dobro de peso que eu consigo fazer as mulheres na cadeira de roda, velho. Algum cadeirante brasileiro ganhou ouro? Eu tô só esperando alguma ganhar ouro pra fazer a piada. Porra, até alguém numa cadeira de rodas consegue ouro e os atletas olímpicos não conseguem. Cara, o Brasil conseguiu ouro e prata no 100 e 200 metros, cara. Tem 4 ouros. Cara, mas o Brasil sempre se sabe bem melhor na Paralimpíada que na Olimpíada. Isso não é novo, cara. Brasil, o país dos aleijados. Vamos lá. Isso aqui a gente tá horrorizado. É que o Brasil chega na Paralimpíada dando uma de João sem braço. O Brasil enxerga muito a sua frente na Paralimpíada. Ah, é um país em que o jeito da música é o Roberto Carlos, né? Opa! Aí ele tá ofendendo, mas bom. Não, cara, a perna. Ah, é, tá certo. Ih, o outro não entendeu a piada. Não, ficar a piada pro Modesto uma hora dessa da madrugada. Pelo amor de Deus. Cara, eu tô tão fora da internet que eu não sabia que o Michael Clark Duncan morreu, cara. Mas você tá ligado que isso não passou só na internet, né, cara? Cara, não, tô fora do mundo, cara. Pô, você tá fora mesmo, cara, porque ele ressuscitou, tu também não soube dessa, não? Ele tá à espera de um milagre. Ai, que horror. Que baixo, até por Eva isso aqui. Começou as piadas de humor negro, né, cara? Agora, imagina. No caso do Mark Clark Duncan, vai ser mais pior, mais humor negro ainda. Tá vendo só? Quando o Modeste fala que a piada tá baixa, tem alguma coisa errada. Aí ele piora mais ainda. Que é humor negão, né? Não é nem humor negro. Então dorme com essa. Abelhas sensuais fazem pólen dance. Nossa. Por que a pintinha gosta do pintinho? Não sei. Porque ele tem sex appeal. Isso só poderia ter vindo do Piu Piu. Cara, eu queria, eu ia rir, só que daí meu cérebro derreteu quando eu vi essa piada. E não foi possível.